no dia de hoje. Muitos artistas, né, lamentando. O governador do estado também, o Hermano de Freitas, lamentou a morte da compositora, a quem descreveu como uma das maiores referências do forró, sem sombra de dúvidas, né? Então, o Ceará e o Brasil, né, minha gente, se despedem da cantora e compositora cearense Rita de Cássio, com uma voz belíssima, Rita, né? Voz belíssima, sem sombra de dúvidas. Daqui a pouquinho vou trazer uns hits da cantora aí. Inclusive, na década de 90, a Rita de Cássio, ela tinha firmado uma forte parceria com o Emanuel Gugel, empresário lá, dono das bandas Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, hein? E com um repertório sensacional. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí umas canções aí da... fazer nossa homenagem aqui, porque a artista se foi, mas o seu legado, a sua obra fica, né, minha gente? Fica. E muitas canções belíssimas, realmente, a Rita de Cássio deixou, né, gente? É isso. Ei, inclusive tem aqui, ó, Noda de Caju postou aqui, ó, luto, né? Aí, mesmo sendo forte o coração, é um menino que ama e chora por dentro e segue o seu destino. Olha só, faz parte da música, né? É Saga de um Vaqueiro, né? Da Rita de Cássio. Enfim, as canções deixadas aí pela Rita. O Diário do Nordeste também vem trazendo aqui. Pelo menos 19 prefeituras do Ceará foram alvos de ações do Ministério Público por contratos temporários e concursos. Fortaleza se consolida como porta de entrada de passageiros internacionais no Norte e Nordeste. Olha, bem movimentado, sem sombra de dúvida, o aeroporto de Fortaleza, né? Mais aqui. Deputados estaduais cearenses têm aumento salarial. Remuneração chega a 29,4 mil. Ih, rapaz. Então, quase 30 mil reais o salário dos deputados estaduais. Sarto promove mudança no secretariado para a segunda metade da gestão. Tem novos nomes aí, hein? Aliás, era o que deveria acontecer, porque muitos secretários se acham, né, o todo poderoso e começam a fazer bobeira, fazer bobagem, realmente. E isso acaba até, de certo ponto, complicando, né, o nome do atual gestor. Então seria de praxe, né, sempre fazer uma avaliação do secretariado. Como é que está o meu secretariado? Bate na mesa e vem aqui. O que é que está acontecendo? Não é verdade? Detran Ceará atualiza taxas referentes à Carteira Nacional de Habilitação, hein? Novos valores aí. Novos valores. Então, os futuros habilitados e condutores veteranos devem ficar atentos aos reajustes das taxas referentes à CNH, Carteira Nacional de Habilitação. É isso aí. Tem novos valores aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Alteração de dados para atividade remunerada. Os motoristas profissionais, por exemplo. 2022, R$ 150,40. Agora subiu para R$ 159,28. A verbação, você quer averbar? É de outro estado, quer passar para o estado do Ceará, por exemplo? O ano passado era R$ 160,00, agora é R$ 170,00. Tá? E a verbação com a renovação. Era R$ 217,00, agora ficou R$ 230,00. Moleza não, hein? Não. Vamos lá. Mudança, né? O que mais aqui? Polícia prende o suspeito de participar de latrocínio de subtenente no Réveillon. Espigão do Náutico, o caos que nos salva com os desacontecimentos mais incríveis da cidade. Trabalhador morre após muro de restaurante desabar na Avenida Bernardo Manuel, em Fortaleza. Eu vi um vídeo, mulher desesperada, né? Perguntando assim, tem gente aí, rapaz, pelo amor de Deus, sufoco, né, minha gente? Ai, ai. O que diz Elmano de Freitas sobre futuro de PT e PDT? Relação com Sarto, gestão e meta de legado. Jovem morta facadas no Ceará foi à casa do ex-namorado sob promessa de ganhar roupa do Réveillon. Oh, meu Deus. Você viu aquele negócio do menino de 10 anos que acertou os números da Mega da Virada? Aí a mãe não fez a aposta. Incrível, né? Bom, nem tio. Tá vendo? Se eles passam um bocado de dia pensativo, né? Meu Deus do céu. Por um triz não ficaram milionários aí, né? 10 anos. Acertou os números, todinho. Aí a mãe não fez a aposta, não pagou. Ricardo, né? Tem a história também lá do radialista ali, não dele, esqueci, não lembrei o dia. Fez a aposta através do canal eletrônico da Caixa. A Caixa acabou estornando e ele não concretizou. E era a Quina, se não falha a memória. Aqui não foi o quê? 40 e poucos mil, né? 48, por aí, me lembro. Certeza ele vai entrar aí, né, com advogado aí. Pegar um dinheirinho aí da Caixa, né? Acredito que sim. Desfile fúnebre de Pelé leva quase 4 horas e reúne amigos e fãs em Santos. Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Iane Brenner, toma posse e exonera mais de 150 servidores. É, bom, são algumas manchetes, portanto, do Diário do Nordeste. Daqui a pouquinho tem a participação dos repórteres. Para você, o Paulo Otaran, já mandando aqui as suas manchetes, onde rever denúncias de gastos pode ser a fórmula mágica para reduzir déficit previsto para esse ano. E ainda, Brasil torce para que não haja nenhuma catástrofe neste mês, porque falta de recursos. Aliás, eu estava vendo a televisão. E os ministros que foram empossados, ministro do Trabalho, falando aí da reforma trabalhista, né, o ministro da Previdência falando sobre a questão da Previdência, da Fazenda falando sobre a tributária, né, reforma tributária, né, isso no papel é legal, a gente vê aí que vai lutar para isso, mas isso aí demanda muito cuidado. E precisa de uma articulação muito grande com o Congresso Nacional. Né? Pode conseguir aí votos da esquerda, de centro, né? Até isso entre aspas, né? De direita também, enfim. Mas é complicado. Né? Quer dizer, na oratória, no discurso, tudo bem. Né? Pelo menos é a intenção. Agora, da intenção, né, do discurso para a realidade, tem um salto muito grande. E é preciso fazer uma análise muito profunda sobre todas as situações políticas, de um modo geral. Que é necessário? É, claro que sim. Principalmente tributária. Né? Então é preciso realmente muita cautela. 8 horas mais 37 minutos. Volto já com muito mais para você, hein? gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Salles, Cidade que Sonha, realiza e cresce. Em Galego Autopeças, o seu carro está em boas mãos. Tudo na parte mecânica de qualquer linha de veículos. Você pode entregar aos cuidados da equipe do Galego Autopeças. Alinhamento, balanceamento e mecânica. Acessórios como pneus, baterias Moura, para-brisas, entre outros. Se o seu carro precisa de atenção, o endereço certo é Galego Autopeças. Em Campos Salles, na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 65. Telefone 99956174. Comece o ano de 2023 com o pé direito, com a super premiação do Joada Soft Cap. Confira! No quarto sorteio tem um novo HB20 CC 0 km. É um HB20 CC 0 km. Um novo HB20 CC 0 km só pra você. E mais, R$3.000 no primeiro e segundo sorteio. E R$4.000 no terceiro sorteio. E no super giro da sorte são 40 prêmios e R$500. É muito dinheiro. E o título é dupla chance. Comprando o Joada Soft Cap na troféu premiável e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capevisa Capitalização. Rádio Cidade. Nesta, você confia. Claro que sim, você confia em 8h39, minha gente. Daqui a pouquinho tem notícias em foco também para você aqui no nosso programa, no nosso show da manhã. Legal demais, hein? E você grudadinho aqui no nosso programa, no nosso show da manhã, até às 11 horas, vamos estar coladinho com você, hein? Abraçar aqui o pessoal que tá curtindo o programa lá no município de Antonina do Norte. Tá ouvindo o nosso show? Beleza, hein? Ah, que legal. 8h39, minha gente. Ah, saudade já, né, minha gente? Rita de Cássia para você no nosso programa Show da Manhã. Ei, ei. Alto Santo e o forró de luto. O brilho da lua sobre o mar, a brisa tão fria vem de lá. Me lembra teu rosto, teu jeito, o que eu lembro. Onde estou nos teus braços, teu calor. Me aquece, me envolve o teu amor. Me faz ver um mundo diferente ao meu redor. Preciso de você pra esta canção. Preciso de você pro meu coração. Me sinto feliz. Me transmite amor e paz, segurança, amizade e muito mais. Descobri o amor, eu não encontrei jamais. Olha só, você aqui no nosso programa, inclusive, a primeira composição gravada foi justamente essa música aí, Brilho da Lua, em 1992, né, minha gente? Inclusive foi interpretada, você lembra? Pela cantora Eliane. Lembra de Eliane? Já deu um show aqui no município de Camisales. Lembra da Eliane? Pois é, justamente, né? E lembrou aí uma homenagem, né, o primeiro contato que teve aí com a Rita de Cássia. E no ano de... o ano era 1991, né, a Rita de Cássia, tímida, que foi até ela lembrando, né, a Eliane, foi na casa dela, lá em Messejana, apresentou as composições... E, de acordo com a Eliane, passou a tarde na casa dela lá, com o violão, apresentando os sucessos, enfim. E, de acordo com a Eliane, ela apresentou justamente essa música que nós tocamos, Brilho da Lua, Meu Nego, Meu Vaqueiro, Meu Peão, Sonho Real. E ela, a Eliane, escolheu para gravar Meu Nego e Brilho da Lua. Interessante, né? E realmente um grande sucesso, sem sombra de dúvidas, né? Grande Rita de Cássia, né? Então a nossa homenagem aí para a Rita de Cássia. Ah, que legal, hein? Sempre cantou aí para o Nordeste, enfim. Em várias canções apresentadas. Mastruz com Leite, né? Que gravou músicas sensacionais aí da cantora, não resta dúvida, né, minha gente? Rita de Cássia gravou, inclusive, 12 álbuns com seu irmão, né, Redondo, a banda Som do Norte, uma parceria que, inclusive, durou mais de 25 anos, né? E, atualmente, ela estava em carreira solo, né, mas continuava compondo, enfim, sempre compôs, né? Olha aí, essa música é dela aí, ó. Chega com jeitinho de linda mulher, cheia de carinho e amor. São muitas, né? Muitas canções, né? Meu beijo, né? Mulher de Gado. Você lembra aquela música de Mulher de Gado? Essa daqui, né? Ei, que legal. Música dela aí, hein? Redondo gravou muita música dela, né? Inclusive no ano de 2010, na festa de São João lá de Campina Grande, né, considerado aí ao lado aí de Caruaru, o maior forró, né, o maior São João do mundo, Rita recebeu o título de maior compositora de forró do Brasil. E a música Saga de um Vaqueiro, de melhor música da década. Isso em 2010, você tem ideia, não foi, né? Realmente, Jeito de Amar também, uma das grandes músicas. Foi cantada aí pela banda Aviões do Forró, Jeito de Amar, tá bom? 8h46, você ligado aqui no nosso programa. Vamos continuando, o que é que nós temos aí? Temos informações? Já tem também a participação do padre Ezequiel Dalpozo, tá? Então fique ligado, eu volto já. Agora, na programação Notícias em Foco, é hora de ficar bem informado com notícias e fatos que estão acontecendo no mundo. Notícias em Foco. Pessoas mentiram em pesquisas durante pandemia de Covid-19. No auge da pandemia do Covid-19, mais de 40% dos norte-americanos não sabiam se tinham o vírus ou ignoravam as preocupações de segurança, mostra uma pesquisa da Universidade dos Estados Unidos. A pesquisa de dezembro, com mais de 1.700 pessoas, descobriu que 721 entrevistados deturparam seu status de Covid-19 ou não seguiram as recomendações de saúde pública. As pessoas que ignoraram as regras de quarentena disseram a alguém que estavam prestes a ver que estavam tomando mais preocupações do que realmente estavam e não mencionaram que poderiam ou tiveram Covid, é quando entraram no consultório médico. Elas também foram falsas sobre o status de vacinação, alegando que foram vacinadas quando não foram, ou que não foram vacinadas quando tomaram a vacina, revelou a pesquisa. Para os pesquisadores, a pesquisa levanta preocupações sobre como a relutância em relatar com veracidade o estado de saúde e a adesão ao mascaramento, distanciamento social e medidas de saúde pública podem prolongar a pandemia e espalhar doenças infecciosas. Você ouviu Notícias em Foco. Voltaremos na próxima edição. Despertai para o amor com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Se a paz não vem, se a força do bem não consegue mostrar. Olá, meu caro, minha cara ouvinte, que bom que estamos juntos para mais um momento, Despertai para o Amor. Eu espero que esta reflexão diária possa de verdade ajudar você e outras pessoas também a despertar. Nós precisamos continuamente despertar para a vida, para o amor, para a verdade, para Deus, para os outros. Tem uma grande parte de pessoas que vivem como que um sono contínuo nos relacionamentos, um sono da alma, e isso não faz bem. Despertar é estar vivo de verdade, viver verdadeiramente. Por isso, fico feliz por poder falar diariamente com vocês através da rádio. Eu gostaria de falar sobre o sossego interior. Como é que está a tua interioridade, o seu sossego interior? Santo Agostinho, um grande santo, no início do cristianismo, diz assim: tenha sossego e compreenda, pois você se perturba e no interior de seu quarto você escurece a luz. O Deus eterno quer brilhar para você. Não faça de você um nevoeiro de confusão. Tenha sossego dentro de você. Isso diz Santo Agostinho. Tenha sossego dentro de você. Não tumultue a sua interioridade com confusões. Ter sossego é sinônimo também de ficar parado. Quem deseja o sossego precisa parar, em vez de andar apressado. O ficar parado é, para Agostinho, o pressuposto de entender a si mesmo, o próximo e o mistério do mundo. No andar agitado e apressado não entendemos nada, nem as palavras das pessoas e nem os corações daqueles que vivemos atropelando. Quem sempre anda com pressa ficará interiormente confuso e seu coração se ofuscará. Ficar parado, ter sossego, é a pressuposição para o turvo se aclarar em nós, para o nevoeiro se dissipar e nós conhecermos lucidamente a realidade. E só quando o interior tem clareza encontramos sossego dentro de nós mesmos. Podemos suportarmos com paciência. Agostinho não nos convida a externar sossego ou ser sossegados para fora. Ele diz: tenha sossego dentro de você. Ter sossego dentro de si, em seu meio, é o pressuposto do sossego exterior. Caros amigos, possamos sossegar interiormente. A pessoa pode estar trabalhando, pode estar fazendo muita coisa, mas dentro dela, interiormente, ela está sossegada. É diferente daquele que não trabalha e nunca quer trabalhar. Não, não é esse o sossego. O sossego interior é a tranquilidade que vem a partir de dentro do nosso coração, da nossa alma. Mais mensagem através do Facebook, facebook.com/Padre Ezequiel. Curta a nossa página. Um forte abraço para você.

você na minha vida. Valeu, você curtindo aqui comigo, Rick Renner, na nossa programação. Cidade. Bom dia. Chagas Souza. Com você até às 11 horas, no ritmo, na alegria musical. Agora vamos a Brasília, porque temos informações. Paulo Otaran com a gente. O Brasil não está preparado financeiramente para socorrer qualquer unidade da federação, caso uma tragédia de médio ou grande porte seja registrada neste primeiro mês do ano. O alerta foi dado pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Segundo ele, os cofres foram esvaziados pelo governo anterior e os poucos provimentos que ainda existem mal conseguem absorver os gastos já programados para até o dia 20 de janeiro. Temos uma missão de grande monta a realizar. Uma delas será a da proteção e defesa civil e de gestão de riscos e desastres. Um desafio agravado pelas mudanças climáticas e que demandará um esforço concentrado para garantir o efetivo amparo ao povo brasileiro de norte a sul do Brasil. A preocupação de Valdez Góes faz sentido. Janeiro tem sido um mês negativo. Em 84, na cidade de Cubatão, em São Paulo, aconteceu um dos maiores desastres ambientais do país. Cerca de 700 mil litros de gasolina vazaram, causando grande incêndio sem nenhum plano de evacuação da área, provocando 93 mortes. Em 2000, no Rio de Janeiro, cerca de 1 milhão e 300 mil litros de óleo foram lançados na Baía da Guanabara, vazados de uma das tubulações da refinaria de Duque de Caxias. Em 2011, após 12 dias de chuva em Nova Friburgo e Teresópolis, enchentes e deslizamentos mataram mais de 800 pessoas e deixaram mais de 15 mil fora de casa. A tragédia de Brumadinho, em janeiro de 2019, deixou 270 mortos e até hoje ainda existem pessoas desaparecidas. Saldão Black Week Uninter. Últimos dias para fazer uma graduação e ganhar uma pós-graduação à distância. Ou garantir duas pós-graduações à distância pelo preço de uma. Aproveite e inscreva-se já. Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran. Rádio Cidade. E você? E você? Paixão pra valer. Pensou em viajar para São Paulo? Procure a empresa Antônio Filho Turismo em Campos Sales. Isto mesmo, todas as quintas-feiras, uma hora da tarde, está saindo da agência Antônio Filho Turismo, na rua Coronel Baleco 804, um ônibus com destino a São Paulo e voltando aos domingos. Os interessados em comprar sua passagem em Campos Sales, procure a agência com João Barbeiro, no Pajeú com Chico, nos Teixeiras com Zildinha, em Araripe com Crismênia e em Potengi com Evandro. A empresa Antônio Filho Turismo agora está oferecendo lanches a todos os seus passageiros e fazendo sorteios de vários brindes durante a viagem. Empresa Antônio Filho Turismo, levando você todas as quintas-feiras a São Paulo com conforto e segurança. A empresa Antônio Filho Turismo deseja aos seus clientes e amigos um Natal de muitas alegrias e um ano novo de paz, saúde e realizações. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de farinha Aésio. Como é? Ei, tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo, valeu, farinha Aésio. É Sacolão Avenida, delegada. Aqueles pão bem quentinhos. Dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó, açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi, mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, palinha Ed. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 7 de janeiro, Dr. Franklin Martins, gastroenterologista, doutora Georgiana, ginecologista e doutora Milene Leite, vascular. Dia 21 de janeiro, Dr. Marcelo, ortopedista. Agende sua consulta ou exame no fone WhatsApp 889-9962-1018. Horóscopo do dia. Oferecimento. Oferecimento. Sacolão Avenida. Tudo em frutas, verduras e gêneros alimentícios. Promoções especiais todas as segundas-feiras. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aésio. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. Seguimos juntos aqui na primeira quarta-feira do ano e agora conferindo o que os astros recomendam para quem é de Libra, Escorpião e Sagitário. Libra. Amigos de Libra, atenção, bem-estar, harmonia com a família e conforto virão em primeiro lugar. Aproveite o dia para curtir pequenos prazeres, cultivar hábitos saudáveis e trocar ideias com pessoas queridas, isso é bom. Hoje a cor é o pink para quem é de Libra. Escorpião. Olá, se você é de Escorpião, vista sua melhor versão. Marque presença nas redes sociais, troque mensagens carinhosas, declare seu amor e compartilhe os sonhos. O dia será alegre, inspirador e divertido. Surpresas gostosas esquentarão a vida íntima. Uau, Escorpião! Aproveita! Cor hoje para você, azul claro. Sagitário. Atenção aqui, Sagitário. Imprime energias positivas na casa. Curta momentos carinhosos em família e dê asas à imaginação. Um velho sonho poderá se realizar e tornar a vida mais gostosa. Conte com mais estabilidade afetiva e material. Segurança e conforto. Tá bom para você, Sagitário. A cor é o roxo hoje. Horóscopo do dia. Volto já, pessoal, com os últimos signos, tá? Ah, e aproveito aqui pra mandar aquele beijo pra vocês, aniversariantes de hoje. Horóscopo do dia. Prefeitura Municipal de Salitre. Administração mudar para avançar. Prefeito Dodó de Neocrites. Vice-prefeito Viana Félix. Esse aqui é o meu Potengi, terra de gente guerreira. Nesse chão não ignore não, é do meu coração, minha terra primeira. E vibrando com fé e amor, seja do jeito que for, no meu peito clareia. A luz desse meu lugar não vai se apagar, corre nas minhas veias. Potengi tá dando a administração trabalhando para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Prefeito Edson Viriato. Aqui, juntos, podemos mais. Juntos podemos ter um lugar melhor. De qualidade, o provedor de internet Citinet Telecom entende. Contrate um plano 80 mega, R$ 74,99. 500 mega, R$ 99,99. 88998514629. Siga arroba Citinet Telecom. Vem pra melhor. Você sempre ligado aqui no nosso show da manhã, hein? 9:13, agradecendo a moçada que tá ligando, você que tá participando ativamente, pessoal do estado do Piauí, bom dia, lá da Lagoa Seca, bom dia para vocês, obrigado, tá? Pessoal de Fronteiras também, em sintonia. Né? Lá de Pau Ferro, nosso alusão, nosso abraço. Bom dia para todos vocês. Abraçar também aqui o pessoal do Sítio Combo, bom dia. Alô Cícero, bom dia. Dona Cida, bom dia. Seu Luiz, Dona Branca, todo o pessoal, né, que sempre fica na nossa companhia. O nosso agradecimento a todos vocês ligados no show da manhã, tá? 9:13, você curtindo e o som do Erasmo. E a gatinha manhosa, bom dia pra você. Meu bem, já não precisa falar comigo nem coisa assim. Briga para depois ganhar. Eu aumento a voz, você coração tá chorando. Não acho um pouco tarde pra sentir saudade. Ainda lembro bem tudo que falou. De vez em quando escuto algo que você mandou dizendo assim. Eu não sei de minha vida, não quero ficar amarrado em ninguém. Mas pra você tá ligando, essa tal liberdade me fez muito bem. Parece que o jogo virou, né? Te falei, mas você não voltou pé. A fila anda, bebê. Se até a lupa passar, imagina você. Parece que o jogo virou, né? Te falei, mas você não voltou pé. A fila anda, bebê. Se até a lupa passar, imagina você. Ainda lembro bem tudo que passou. De vez em quando escuto algo que você mandou dizendo assim. Eu segui minha vida, não quero ficar amarrado em ninguém. Mas pra você tá me dando essa tal liberdade, eu sei muito bem. Parece que o jogo virou, né? Eu te falei, mas você não colocou pé. A fila anda, bebê. Olha só que bacana você na nossa companhia, no nosso show da manhã, né, minha gente? Valeu sempre pelo carinho da audiência. Tá curtindo aqui o nosso programa, tá? A gente agradece. Olha, eu tava vendo aqui o cantor, o nome dele, é o João Gomes, né? É, o João Gomes. João Gomes, ele lançou o sucesso do Rei do Baião, Velho Lua, Luiz Gonzaga. Isso em Paris, hein, minha gente? Temos a reportagem? Temos? A Priscila Mendes. Fala, Priscila. Aqui na reportagem com João Gomes. Gravada para um projeto especial e exclusivo na Deezer, João Gomes, um dos expoentes do forró piseiro, presta homenagem ao rei do baião do forró Luiz Gonzaga. O artista que conquistou o coração do país tem levado o ritmo brasileiro para o mundo todo e vem trilhando o caminho de sucesso com uma trajetória muito parecida com a do mestre Luiz Gonzaga. Polly Ferreira, editora de forró e sertanejo da Deezer, fala como foi conceber e gravar o projeto. Foi um prazer gravar esse projeto e convidar, na verdade, o João para juntos a gente conseguir homenagear a Luiz Gonzaga. Foi incrível acompanhar a gravação em Paris, estar perto do João, fazer a escolha do repertório, e a gente fazer essa bela homenagem merecida ao 110 anos de Luiz Gonzaga e também o Dia Nacional do Forró. João Gomes fala que graças a Luiz Gonzaga, todos os outros cantores foram ajudados pelo mestre Rei do Baião. Acho que a principal história já foi feita. O Luiz Gonzaga fez muito para eu poder chegar em qualquer lugar do Brasil hoje, cantar, para poder chegar aqui em Paris e tentar representar alguma coisa. Mas acho que ele muito mais do que eu. Todo mundo foi muito ajudado por uma pessoa só e teve uma grande graça na vida, assim, de primeira.

Horóscopo do dia. Oferecimento. Sacolão Avenida. Tudo em frutas, verduras e gêneros alimentícios. Promoções especiais todas as segundas-feiras. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aésio. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. Voltei rapidinho agora para encerrar o nosso horóscopo de hoje com signos de Capricórnio, Aquário e Peixe. Capricórnio. Falo agora com você de Capricórnio. Entendimento sem palavras. Coincidências e sincronicidades marcarão os encontros e as interações de hoje. Descubra novidades e deixe o acaso acontecer e se surpreenda. A vida trará presentes e provas de amor. Receba, Capricorniano. Hoje a cor é o marrom. Aquário. Signo agora de Aquário. O dia trará boas compras, soluções financeiras e novos projetos. Pequenas reformas darão grande diferença. Recicle seus conceitos de conforto e dê leveza à vida. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Isso é importante, Aquário. Hoje a cor é o cinza. Peixes. E olha, peixes, a vida social pode não ser o seu forte, mas quando sua alma pega o gosto, encontra nela diversas formas de inspiração. Esse estado de ânimo peculiar, que é a inspiração, é uma real conversa de sua alma com o futuro. Preto é a cor para você hoje. Horóscopo do dia. Pra comprar barato e econômica, Óticas Santo Nobre é o lugar. Tem mais qualidade e mais opção. Maior variedade, melhor proteção. Óticas Santo Nobre tem tudo em relógio. Tem o melhor preço pra você pagar. O melhor atendimento, venha comprovar. Óticas Santo Nobre é o melhor lugar. Se você está precisando de óculos de grau, procure a Ótica Santo Onofre. Lá você vai encontrar óculos, relógios e acessórios em geral. Médico oculista com pós-graduação e doutorado em vários estados e países diferentes. Ótica Santo Onofre. Competência, atendimento e qualidade. Na rua Valdemar Falcão 482, no centro de Campos Salles. Telefones 533-1105 e 533-1580. Que gostoso é um arroz bem curtinho, saboroso e quentinho, franginho pra saborear. Sabor bem brasileiro. Experimente. Você vai adorar. Há muitos anos, o Irmão Parafuso está em São Gonçalo, servindo com excelência e oferecendo uma completa seção de peças e acessórios para o seu carro. Realiza troca de baterias Moura. E no Irmão Parafuso, a troca de óleo é sempre grátis. Irmão Parafuso, a Avenida Francisco das Chagas Arraes 142, no centro de Campos Salles. Bons preços e ótimo atendimento. Contato 889-9728-2929. Repetindo, 99728-2929. Irmão Parafuso. Rádio é cidade. Legal demais, sim. Você tá curtindo então o nosso programa? Tá chegando por aqui o Júnior Moreno. Pra gente falar de futebol, já preparando ali o programa esportivo. Geralmente dá uma, né, dá uma palhinha do que vai acontecer dentro do programa esportivo, tá? Mas antes vamos fazer o seguinte, eu tenho o Notícias em Foco. E logo em seguida eu converso com o Júnior Moreno. Tá combinado assim? Valeu! Agora, na programação Notícias em Foco, é hora de ficar bem informado com notícias e fatos que estão acontecendo no mundo. Notícias em Foco. Região agrícola boliviana tem bloqueios e transporte de grãos em meio a protestos e confrontos. Manifestantes na região agrícola boliviana de Santa Cruz. Em protestos após a prisão do governador local, Luiz Camacho. A região Reduto da oposição conservadora ao presidente socialista Luiz Arce está em seu sexto dia de protesto, que viram milhares de pessoas saírem às ruas com noites de confrontos e carros queimados. Na terça-feira passada, centenas de mulheres marcharam até a sede da polícia da cidade em apoio a Camacho, exigindo sua liberação. Nas ruas próximas havia veículos queimados, incêndios e bloqueios. Os protestos desencadeados pela prisão de Camacho em 28 de dezembro por causa de um suposto golpe em 2019 estão aprofundando as divisões entre a região de Planície de Santa Cruz e a capital política nas terras altas do país mais indígena, La Paz, que há muito tempo discutem sobre política e repasses de verbas estatais. Você ouviu Notícias em Foco. Voltaremos na próxima edição. Show da Manhã. Você ligado aqui no nosso Show da Manhã, já 9h32. Júnior Moreno, nosso abraço. Bom dia, Júnior. Ah, bom dia para você, Chaga Souza. Bom dia a todos os ouvintes do programa Show da Manhã. Estamos aqui para falar de futebol, né? 4 de janeiro, né? Começando o ano e muita expectativa aí para o futebol brasileiro, Chaga. É verdade. E a expectativa realmente girando em torno dos regionais que estão aí próximos de começar, né, Júlio Moreno? Pois é, Chagas, os regionais, né, os estaduais que já tem data marcada aí para os estaduais, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Cearense e muita expectativa aí também na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que é tradição também no estado de São Paulo, Chagas. Que bom, bacana realmente. O esporte, o futebol principalmente, é de fundamental importância para movimentar realmente toda essa gama dos brasileiros, né, Júnior Moreno? Com certeza, Chagas. E muita expectativa, Chagas, também voltada para a Supercopa, né, que acontece no dia 28 de janeiro. Flamengo e Palmeiras, né, o Vitor Pereira já chegou lá no Flamengo, já fez os primeiros treinos, né, para poder definir a equipe que vai enfrentar o Palmeiras nessa decisão da Supercopa, né. E aí a gente fica aí de olho nessa grande decisão entre Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo também já de olho no Mundial, né, Chagas? Porque já se prepara, porque já vai começar aí no próximo mês o Mundial de Clubes e o Flamengo é o nosso representante, Chagas. Bacana, vou esperar realmente os preparativos. Recebeu já o Flamengo, no caso, você falando aí, já recebeu o técnico, já deu uma olhada, eu estava assistindo o vídeo, ele observando lá toda a estrutura lá da Gávea, né, e já conversando com os atletas. E vai começar a preparação, né, Júlio Moreno? Vai começar a preparação, não só o Flamengo, como também o Palmeiras, que promoveu alguns jogadores também da base para o time principal, né, destaque aí para o Endrick, que mal chegou lá na equipe principal e já foi vendido, né, Chagas? Mas vai permanecer lá no Palmeiras ainda por mais 2 temporadas, né, 2 anos aí, que ainda vai ficar lá no Palmeiras até completar 18 anos e ir para o Real Madrid. Mas promete, né, essa temporada 2023, porque a gente fala de 2 grandes clubes que fizeram investimento em 2022, né, nos últimos, não só 2022, mas nos últimos 4 anos, que vem acumulando aí muitos títulos, Chagas. Bom, bacana. Vindo para o estado do Ceará, eu estava vendo aqui que o Fortaleza, Júnior, anunciou a contratação do lateral esquerdo, que é o Lucas Estevam, tem 22 anos, inclusive pertencia aí à equipe, pertence, né, ao Palmeiras e chega ao clube cearense por empréstimo até o ano de 2023. Aliás, Esteves aí é a quinta contratação da equipe do Fortaleza para essa temporada. Foram anunciados aí já o goleiro, o João Ricardo, lateral esquerdo, Bruno Pacheco, o ala, que é o Iago Pikachu, que está voltando para a equipe do Fortaleza, e o meio-campista, o Christian Bernardi, também é a novidade aí na equipe do Fortaleza, se preparando para a nova temporada. Ou seja, os times não pouparam, né, Charles? Estão realmente preparando esse pacote, né, nos reforços, não só o Fortaleza. É, muita expectativa também, Chagas, para o Vasco da Gama, né, o nosso amigo Francisco Branco, que está ouvindo aqui a nossa participação. Também o Cruzeiro, né, Chagas? Com a administração do Ronaldo, Botafogo, o seu Fluminense também, né, Chagas? Que se prepara aí para a temporada 2023, ou seja, gera uma expectativa muito grande, porque vamos ver também se deu certo todas essas, esse pacote de contratações, né, Chagas? É verdade, tem aquela questão, geralmente no período de férias, o que você chama do mercado da bola, onde durante o ano a moçada fica de olho, né, nos principais jogadores, né, naquela, para ver se realmente tem pé ou não, e já vai, enquanto os times estão jogando, vai vendo uma contratação, uma possível contratação. E quando chega nesse período de férias, aí é a vez dos cartolas, dos dirigentes, e fazer as negociações. É, tudo rolando dentro dos bastidores, né? E esse período, que abre a janela também, né, Charles? Aí aproveita, se tiver dinheiro em caixa. Algumas equipes fazem aquele protocolo de primeiras dispensas no final da temporada, para depois, quando fizer o caixa, começa a contratar, e aí em pouco tempo, porque já começa a ser a temporada para algumas equipes, e aí já nos preparativos para começar o estadual. Por quê? Porque o estadual começa, já uma base aí de entrosamento para que as equipes cheguem não só no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e assim também se falando de Sul-Americana, Charles. É verdade, o resto é dúvida. Eu vendo aqui o estado no Ceará, o time do Ceará é o único time da Série B, o único da Série B, lamentavelmente, veio aí para a Série B, a iniciar a temporada com técnico estrangeiro. Então, boa sorte aí, logicamente, para o técnico estrangeiro e para até o Gustavo Mourinho. Acho que é isso mesmo, é lá do Paraguai, Júnior Moreno, né? E veio aí comandar a equipe do Ceará na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. Boa sorte para ele, né, Júnior? Boa sorte para ele, Chagas, porque a gente viu foi da forma que foi administrado o Ceará nessa temporada 2022, né? Que acabou acarretando esse rebaixamento. Questão do planejamento, né, Chagas? A gente viu que o Fortaleza estava numa situação muito mais difícil do que o Ceará, né? Priorizou a Libertadores, não deu certo a Libertadores. Quando terminou a sua participação na Libertadores, estava na lanterna do Brasileirão. E aí, focou, deu prioridade ao Brasileirão e ainda, com toda a organização que tem a equipe do Fortaleza, acabou conseguindo ainda uma vaga na pré-Libertadores da América no final da temporada, Charles. Beleza, então. E vamos ficar na expectativa com relação aos torneios, campeonatos regionais também. Os campeonatos. Você vai contar regionais. Tudo isso às 11h15? Às 11h15, vamos detalhar tudo, né? Expectativa aí também para o futebol campo-salense, né? Vamos aguardar aqui em breve o secretário de esportes, CC, para que possa trazer o calendário anual das atividades esportivas aqui do nosso município, Chagas. Valeu, Júnior. Valeu, Chagas. Grande abraço aí, trazendo sempre informações aqui no nosso programa Show da Manhã. 9h39, eu volto já com você. Rádio Cidade. 630 kHz de pura emoção. Cidade. Engenheiro Civil Gustavo Bastos Costa, CREA 26821-D, formado pela PUC de Salvador, Bahia. Especialidades em construção civil, reforma e ampliação de edificações, impermeabilização, macrodrenagem, recuperação de estrutura, reforço de estrutura, construção de pontes, alvenaria de pedras, argamassada, alvenaria de pedras, gabião, muitos trabalhos realizados em obras públicas, como construção de casas residencial em Pio Nono, Piauí, construção de aterro sanitário Portal da Serra. Antes de construir ou reformar, fale com o engenheiro civil Gustavo Bastos. Fone WhatsApp 889-9321-2263 e faça seu projeto.

são 30 dias seguidos com descontos especiais e parcelamentos facilitados em todas as categorias. Para se inscrever e aproveitar, basta chamar no WhatsApp 99300-0393 ou na unidade da autoescola principal mais próxima de você. Campos Salles, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Os irmãos Thiago Souza e Fábio, com toda a equipe da autoescola principal, desejam a você um Feliz Natal e próspero Ano Novo! Como anda a sua saúde? Com a Delvita, você mantém sua saúde e da sua família em dia. Exames laboratoriais, ultrassonografias, exames de imagem, clínico geral, nutricionista, dentista, ginecologista e vários especialistas para você e mais quatro pessoas da família. Seja um assinante Delvita e tenha acesso a serviços e preços exclusivos. Ligue 0800-280-2133. Ou chame no WhatsApp 981189898. Assine hoje e ganhe até 100% de desconto em um procedimento. Baixe o aplicativo no seu celular e conheça toda a rede de atendimento. Delvita Saúde Inteligente. Rádio Cidade. E você? A dobradinha do sucesso. Cidade. Claro que sim, você ligado aqui comigo. Programa este, hein? Show da manhã. Bom dia, tá curtindo o nosso programa? Ainda temos mais uma hora aí de programa, tá? Já 10 horas, mais 5 minutos, aliás, 55 minutos, né, de programa. E você grudadinho aqui no nosso programa até as 11 horas, hein? Ai, ai, legal, hein? Você que tá na nossa companhia, abraçamos o pessoal da Avenida Francisco Ademar de Andrade, curtindo. Valeu, hein? Alô, meu amigo Cássio, lá do frigorífico, bom dia. Obrigado, hein, pelo carinho da audiência. Abraçar também o pessoal da Coronel Baleco, curtindo. E você que tá aí no seu comércio, aquele abraço super legal, hein? Bom dia, fique à vontade aqui comigo. Tem mais sucesso para você. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso Deus me livre, tenho medo. Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. Coisa linda, hein? Te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Mas te olhando eu fico louco. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. O que vai? Te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, oh.

Você ligado aqui no nosso show da manhã, valeu, hein? 10h15. Férias, empregador, trabalhador, deve ficar atentos às regras. A Denise Coelho traz uma matéria nesse sentido. Para muitos empreendedores, contratar o primeiro funcionário é motivo de grande alegria. Ter a condição de aumentar o time certamente é bastante motivador. Mas é claro que junto ao novo membro da empresa, vem diversas etapas e regras que devem ser respeitadas nos direitos trabalhistas. Entre elas, as férias. A legislação prevê que todo empregado com vínculo seletista tem direito a férias a cada 12 meses de trabalho. Quem aborda outros detalhes é a administradora de empresas, Emanuele Quaiato, que atua na Razonet, empresa especializada em contabilidade digital. A concessão das férias será por escrito e a empresa ela precisa emitir o aviso e o recibo de férias para o empregado, com antecedência de 30 dias, para respeitar o aviso prévio. Sempre que as férias forem concedidas após o período aquisitivo, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração, se estiver em atraso. O empregado, por sua vez, precisa respeitar os dias de concessão das férias. Então, durante o gozo das férias, ele não poderá prestar serviços a outro empregador, a não ser que ele tenha um outro contrato de trabalho regularmente mantido com este empregador. Também existem regras específicas para a concessão de férias individuais e coletivas. As coletivas estão previstas no artigo 139 da CLT e geralmente acontecem durante as festividades de final de ano. Já as individuais estão no artigo 134 da legislação e, desde que haja concordância do empregado, poderão ser fracionadas em até 3 períodos. Um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. A remuneração das férias será o salário do empregado mais um terço da remuneração como abono de férias. Já falando sobre férias coletivas, elas partem do empregador e podem abranger toda a empresa ou apenas alguns setores. Podem acontecer em até 2 períodos anuais, mas nenhum deles pode ser inferior a 10 dias corridos. E a empresa precisa comunicar os órgãos competentes sobre a data de início e fim das férias coletivas, isso com antecedência de no mínimo 15 dias. A especialista explica que para as duas situações, coletiva ou individual, o início das férias não pode coincidir com o período de 2 dias antes de feriados ou de descanso semanal remunerado. O pagamento das férias deverá ser efetuado até 2 dias antes do respectivo período de descanso. Rádio ADM, na frequência da administração. Produção e reportagem, Denise Coelho. Surpreenda-se, ouça Cidade. Janeiro turbinado na Mega Central Construções Móveis e Eletros. Pra começar o ano com pé direito. Olha só, piso Incenor 46 por 46, apenas R$27,99. Piso madeirado 54 por 54, apenas R$28,99. Coluna 5 e 16, 6 metros, apenas R$99,90. Churrasqueira pré-moldada com kit inox, apenas R$899. Bacia convencional BR, apenas R$169,90. É a loja mais completa da região. Cozinha Virgínia com balcão, apenas R$1.259,90. Mesa Thaís com 6 cadeiras, apenas R$1.159,90. Bancada suspensa Julie, apenas R$359,90. Cama Box Queen molas ensacadas, apenas R$1.499. Refrigerador Esmaltec 271 litros, apenas R$1.999. É um turbina geral em toda a linha de construção, móveis e eletros. Pensou em construir? Pensou em reformar? Pensou em mobiliar? A Mega Central é o seu lugar. Estamos com duas lojas no centro de Campos Sales. Entregamos em toda a região. Nunca foi tão fácil construir em Campos Sales. Você tem à sua total disposição o comércio de madeira para aqui limitada. Uma empresa especializada na comercialização de madeira pelo menor preço e melhores condições. Pensou em construir comércio de madeira para aqui limitada? O seu mais forte aliado para construir com segurança. A maior variedade em caibros, linhas e ripas mistas, todos os tipos de portas, forras, compensados e madeiras em geral no atacado e no varejo com entrega em domicílio. Visite-nos e comprove o que estamos anunciando. Fazemos orçamento sem compromisso. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 122, em frente ao posto São Cristóvão, no centro de Campos Salles.

Obrigado. Tamo junto. A máquina do som e você ligado aqui no nosso programa Show da Manhã. Bom dia, tá? Alô, Maria, lá do Alecrim 2 Fronteiras. Muito obrigado, dizendo que é ouvinte, assíduo aqui do nosso programa, do nosso Show da Manhã. Valeu, toma uma boa lá do Alecrim 2 Fronteiras, curtindo a nossa programação. A gente agradece pelo carinho da audiência, o carinho da participação. Bom, temos informações, depois bora emagrecer. Agora, na programação Notícias em Foco, é hora de ficar bem informado com notícias e fatos que estão acontecendo no mundo. Notícias em Foco. Mogi das Cruzes tem 471.602 habitantes, aponta prévia do Censo 22. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na última semana a prévia da população dos municípios com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro, que mostra que Mogi das Cruzes, em São Paulo, chegou a 471.602 habitantes este ano. A estatística apresenta um aumento de 3,5% da população mogiana com relação aos dados divulgados pelo IBGE em 2021, quando Mogi possuía 455.587 habitantes, segundo o censo. A divulgação da prévia tem como objetivo cumprir a lei que determina ao Instituto fornecer

Isso foi feito através do decreto número 42.984, de 3 de janeiro de 1958, com o intuito de homenagear o trabalho do radiologista e dignificar a sua contribuição para o bem da pátria. Esse foi o nosso Papo Sério. Até a próxima. Você ouviu Papo Sério. Viva com mais saúde. Cidade. Eu não sou exemplo pra ninguém. Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você, o príncipe encantado, o conto de fadas que tu foi fazer? Então não me disse. Acho que a nossa comunicação falhou. Yeah. meus amigos me perguntam lá na escola quando eu cresci, o que eu vou ser? Eu falei que eu sou formada na pecuária. Ponta a ponta, o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada. Não é à toa que o PIB começa com P de pecuária. Eu não tenho carro importado, mas a Hilux é do ano, toda suja de barro. Calculo o valor que dá o gado. Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto? Para, não para, senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha, não para, senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária, não para, senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha, não para, senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária. Mas a Hilux é do ano, toda suja de barro. Calculo o valor que dá o gado. Quantas Ferraris tem aqui nesse pasto? Os meninos da pecuária, não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha, não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária. Uma carga de boi, de 20 boi gordo por 20 arroba. Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária. É pra bater no paredão, meu filho, nessa época aqui. Agora é minha vez. Tu tem aro 16. Se você me ganhar, não racha. Eu dou meu carro pra vocês. Pode me chamar de trezinho. Porque de combo e fã. Agora ninguém pega mulher. Esse é meu jeito de ser. De carro rebaixado. MP3 e DPD. Hoje vai rolar a festa. David, eu vou levar você, Xalã. Mas não tem jeito, não. Agora é minha vez. Não tem aro 16. Se você me ganhar, não racha. Eu dou meu carro pra você. Pode me chamar de playzinho. Porque te come fã. Ninguém pega a mulher. Esse é meu jeito de ser. MP3 DVD. Hoje vai rolar. Quero balanço. Quero swing. Ai, não tem jeito, não. Sair pra beber. Eu sou feliz assim. Olha só que bacana, Wesley Safadão, hein? E o Playzinho, bom dia, você que tá ligado aqui comigo. Já reta final, né, minha gente, do nosso show da manhã, desta quarta-feira. Agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua audiência aqui comigo, tá bom? Você que ficou na nossa sintonia, valeu. Amanhã, se Deus quiser, tem muito mais pra você. Um abraço, tchau, tchau, hein? Deixo vocês com a agenda rabiscada. O Eduardo Costa, bom dia. Você fala por aí que não me ama. Você jura que já não sente mais nada. Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada. Telefone na parede desligado. E o meu nome em sua agenda rabiscado. São sintomas de paixão mal resolvida e de um amor não acabado. Você deita, mas o sono se levanta. Quase tudo pra dormir não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho. Não vem me procurar. Quem esqueceu não chora. Quem chora ainda lembra. Quando se esquece, rasga. Não se rabisca. Sintoniza. Você sintoniza a Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH 636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. É hora de ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus. De refletir sobre os seus ensinamentos. Santo Evangelho. Agora, na Rádio Cidade, programa Meu Cristo Não Tem Cor, uma realização da paróquia de Nossa Senhora da Penha, de Campos Sales. Agora estou feliz, é bem fazer. Amados irmãos e minhas irmãs, bom dia. Entra no ar neste momento o programa Meu Cristo Não Tem Cor, de quarta-feira, já após aí o Natal do Corpo. Aí o nosso plano, passamos a Deus aí, com a presença de Deus, com a presença sobre nós, Hoje é quarta-feira, dia 4, amanhã dia 5, quinta-feira, a missa do Carnaval, a missa da Graça, a primeira missa de ano. Na sexta-feira, dia 6, temos aí a missa pela manhã, em Matriz, às 19, às 18 horas, em Matriz. E às 19 horas teremos a missa aí nas queimadas, na capela do Sagrado Coração de Jesus. Às sexta-feira, dia 5, primeira sexta-feira do mês, às 19 horas. No sábado, primeiro sábado do mês, teremos aí o Trabalho na Madureira do Norte. Domingo, segundo domingo, teremos um Jirim, na Lua do Miguel e também celebramos também a Carla Lopes, a missa será às 19 horas. Lembrando que dia 7, no sábado, às 4 horas da tarde, estaremos celebrando aí na casa de Clóvis, nas queimadas, né? Clóvis, celebrando a sua filha, um importante sábado. Dia 7, a missa aí, às 4 horas da tarde, em casa de Clóvis, e a gente vai fazer uma batalha. Essa é a programação da semana. A missa de hoje, a semana está trabalhando, a semana de hoje, as atividades paroquiais. Lembrando também que a programação da paróquia, a relação às missas, continua. No primeiro dia de domingo, teremos 7 da manhã, 9 horas. 17, também, às 19 horas. Na segunda-feira, às 9 horas, a missa dos esperantes. E toda primeira sexta do mês, haverá missa às 8 e 18 horas da noite. Todos os dias 3, a missa também ao primeiro dia. A missa em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Agora vamos ouvir a palavra de Deus, o Santo Evangelho, que é extraído do livro de João 1, 35 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, estava lá João e outra vez com dois dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: eis o poder de Deus. Os dois discípulos ouviram o falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que seguiam, perguntou-lhe: o que procurais? Disseram: Rabi, que quer dizer, né? Onde mora? Onde ele? Respondeu-lhe ele. Por onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca de a 10 horas. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha vindo em João, que tinha seguido. E ele então logo a procura de seu irmão e disse: achamos o Messias, que também diz isso. Levou a Jesus. Jesus, seu irmão, seu olhar, disse: tu és Simão, filho de Pedro, será chamado Cefas, que também diz isso. Palavra da salva, com glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho lembra a vocação dos primeiros discípulos de Jesus para preparar-se a diante a vida do Mestre. João compartilha com André e seus irmãos a alegria que se encontra com Jesus, é aquele que a vida que eu sou judeu é aquele que é o mestre, é aquele que é o Messias, o escolhido do Senhor. Jesus deu espaço dos três. Falta-se o seu olhar neles e pergunta que procura. E ele segue a Jesus para ir até onde ele mora. Lá, ele com ele, o dia inteiro. E volta e chama mais discípulos para seguir a Jesus. Veja que o seguimento de Jesus é algo importante. E a alegria deles é que, além de seguir a Jesus, eles voltam e convidam mais pessoas para segui-lo. Com nota e adesão aqui, nos faz feliz. Nos dá alegria também de chamar mais pessoas para viver com esse processo. Jesus é aquele que nos chama, que nos atrai, pelo seu ensinamento, pela misericórdia que nós compartilhamos. É essa a característica daquele do bom mestre. O que compaixão e misericórdia naqueles que o procuram? Jesus estava sempre pronto para ouvir e, acima de tudo, para manifestar o amor de Deus a cada um daqueles que o procuravam. O ensinamento de Jesus é um ensinamento novo e faz com que todos se sintam atraídos por esses ensinamentos. Foi isso que levou aos discípulos, aos apóstolos, a seguir Jesus. Porque ele viu Jesus não apenas um homem, mas um mestre, um ungido do Senhor, que falava a verdade. E assim ele pôde atrair com sua simplicidade. Eis aí a grande questão do grande missionário, que é a simplicidade, a humildade, para que possa atrair para perto de si, cada vez mais, sem saber que é amor de Deus. Foi isso que Jesus fez, atraiu discípulos e apóstolos para se tornar mensageiros do amor de Deus. Com parecer mãos e irmãos, o Evangelho de hoje mostra para nós essa alegria que teve João, que teve outros discípulos, como André, citado hoje no Evangelho, essa alegria de permanecer ao lado do Senhor. Uma vez seguindo a Jesus, ele me deixa e continuar vivendo essa experiência nova, descobrindo sempre novo e tornando-se esse novo das irmãs poderoso aos seus irmãos. Deus, nosso Espírito de bondade, nos acolhe também, transforma nossa vida e nossa caminhada, para que aproximemos-nos do Senhor, possamos viver assim como André, Pedro e demais, discípulos de Jesus, que os seguiram e não voltaram atrás. O chamado é eles, seguem-me, cada um deles seguindo, deixando tudo para que possais assumir um compromisso com o Senhor. Não só assumir um compromisso, mas fazer com que esse compromisso se torne verdadeiramente um ser de compromisso com todos. Essa é a missão de bom discípulo, que dá uma forma àquele que segue Jesus fielmente, sem olhar para todos. Que esse ano de 2023 possa surgir mais missionários, mais pessoas capacitadas para ajudar na missão da igreja. A igreja que somos nós precisamos sairmos do nosso comodismo para podermos tornar essa igreja que termina, igreja atuante, igreja viva, e viva e não só viva, mas também anuncia a boa nova que tem em nosso poder. Para esses nossos irmãos, que eu vejo a Deus nos motivos, cada vez mais nos dê essa certeza. Porque somente seguindo aqui o Mestre Senhor, nós podemos ter a vida eterna e podemos fazer com que outras pessoas cheguem à plenitude, que seja Deus, que seja a sua palavra. finalizando o programa de hoje, queremos comentar com vocês mais uma vez que amanhã, dia 5, estaremos aí em Tarnanópolis, né, celebrando a missa da graça, primeira missa do mês, lembrando que na sexta-feira, primeira sexta do mês, teremos a missa às 8 da manhã e às 18 da noite. Semana que vem, às 19 horas, estaremos aí em uma queimada celebrando a missa, celebrando a Dona Bela. Dia 7, nós estaremos aí na casa do povo, sem celebrar a Santa Missa, batizado do seu filho. No dia também à noite, às 19 horas, a missa na Capela da Rua de Morte, às 19 horas. No dia 8, estaremos a missa aí, 8 da manhã, em Virim, 9, em Madeira Miguel, onde temos também as pastilhas, a Daniel. Lembrando também que no domingo, às 19 horas, tem esse final de semana, na programação de primeiro silêncio. Programa da Santa Missa para você, para conosco, para o dia, para o amor de Deus, para o abençoe. Bom dia, Padre Cícero, bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Um grande satisfação, sempre ver aqui no programa, meu Cristo, meu Senhor. Vamos falar para os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Só lembrando que nós estamos aí para tentar dar saúde, né? Antes de visitarmos para as nossas famílias, já tem comprado, temos bem recebido. Graças a Deus, já tem conosco bem. Nós precisamos melhorar mais nosso futuro, nós estamos precisando aí conseguir pelo menos a gente saber, né? Porque a gente tem paz, a gente possa oferecer uma condição melhor às pessoas, principalmente os mais idosos, né? Esperamos que as pessoas possam nos ajudar, muitas pessoas já nos ajudaram, mas tem muito tempo de ano que pode nos ajudar, né? Assim, toda a sua cadeira, que você conhece o seu mais, eu procure uma pessoa, eu quero passar para vocês a forma de você ajudar, né? Se você quer também ajudar, tem que ser pobre, mas não tem história dessa cultura, porque faz parte da comunidade católica, né? O nosso papel católico, fazer esse papel excelente social. Graças a Deus, né, o número de fiéis, de irmãos em Cristo nas missas campais, né, e aí aumentaram, né, o pessoal estão vindo, né, graças a Deus. Então é muito bom que tenha o conforto, como o padre Cícero falou, né, principalmente aqueles mais idosos, né, que precisam ficar bem acomodados, ouvir a palavra de Deus bem acomodado. Então que você possa aderir também a essa campanha da cadeira, né, das cadeiras. Então eu vou fazer parte também, né, graças a Deus, nós vamos fazer parte e comprar uma cadeira também, vamos doar uma cadeira para que nós possamos proporcionar mais conforto para os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Nós sabemos que além de proporcionar um conforto melhor aos fiéis, também diminuiu um certo gasto, né? Todos os anos nós temos que alugar cadeiras, né? Isso, então, aquilo que está para os custos da paróquia, muitas vezes é que virar para a despesa, né? São despesas que não temos retorno, né? Se a gente puder conseguir as cadeiras para ficar na paróquia, então são despesas. Não sei só como as missas que faz, mas qualquer evento na paróquia a gente já não teria essa despesa com aluguel de cadeira. Mas isso tem algo que você pode fazer no show da matriz, tá bom? Então que Deus abençoe, que Deus ilumine, não é isso? Que possamos continuar com essa campanha, que a gente possa ter sucesso. Nós almejamos, né? Ah, bem verdade. Quando a igreja precisa de fazer alguns eventos, aí tem esse problema, né, de alugar cadeiras, né, e tendo as cadeiras, né, os nossos irmãos fiéis já trazendo essa, aderindo a essa campanha, né, das cadeiras, as cadeiras já vai ficar para a paróquia, a gente, quando tiver um evento, já não precisar mais de alugar, o dinheiro do aluguel das cadeiras já vai servir para outras benfeitorias na igreja, né, que é muito bom você chegar na igreja, está limpinha, né, a igreja está muito bonita aqui, a capela, a igreja de Nossa Senhora da Penha, e também nós possamos ajudar também nas comunidades, né, nas capelas dos bairros, quando sempre que for chamado a gente está presente aí para sempre estar próximo dos nossos irmãos em Cristo. Finalizando o programa de hoje, Sobriedade e Paz, só por hoje. Só por hoje, graças a Deus. Toca aí uma música para nós aí. Cristo não tem cor, ele é o povo do Senhor. Meu Cristo não tem cor, o meu Cristo é o amor. O povo que o procura tem sempre uma esperança, porque sabe muito bem que o Cristo é segurança. Meu Cristo não tem cor, ele é o povo do Senhor. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. Praticando todos. Falando sério, dos fatos que fazem o Brasil ser o país do futebol e de todas as modalidades esportivas. No ar, Esporte. Esporte na cidade. Na cidade. Amigos, muito bom dia! Estamos chegando para mais um programa Esporte na Cidade. A partir de agora você vai ficar informado de tudo o que está acontecendo no mundo esportivo. La Liga apresenta denúncias de racismo praticado contra Vinícius Júnior. Clube da Arábia Saudita apresenta Cristiano Ronaldo como reforço. Vamos falar também da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. E falar também das despedidas ao rei do futebol. Destacar também o futebol da nossa região. Essas e outras você confere daqui a pouquinho no Esporte na Cidade. Rádio Cidade, a rádio do esporte. Esporte. Olha o gol! Esporte na cidade. Na cidade. O Comercial Ribeiro está cada vez melhor, atendendo as necessidades de Araripe e região. Comercial Ribeiro é completo em gêneros alimentícios, frios, grande frigorífico com criatório próprio, utilidades para o lar, perfumaria e produtos de limpeza, papelaria e presentes, produtos veterinários e rações, peças, acessórios e lubrificantes para motos em geral e muito, muito mais. Nosso fone para entrega rápida em domicílio é 88 99370 5463 ou 99298 8990 ou ainda 99299 8151. Mas estamos ansiosos para receber a sua visita na Alexandre Arraes 701, no centro de Araripe. Economize tempo e dinheiro sendo cliente Comercial Ribeiro. Precisando de uma boa conexão para estudar? Na SA Online você tem a melhor internet para os seus estudos. Na SA Online você encontra todos os tipos de conexões feitas para atender às mais diversas necessidades. Ligue para 99673-2062 ou nos faça uma visita na Avenida Francisco de Andrade, número 144. SA Online, internet rápida do jeito que você quer. Olá, você pretende viajar para São Paulo e região? A Expresso Cearense está saindo todas as quintas-feiras para Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, Campinas, Osasco e Tietê. Procure a Adalto Turismo, a Rua Bárbara Pereira de Alencar, 789, no centro de Campos Sales. Telefone WhatsApp 0 operadora 88 99828-4850. Ônibus confortáveis, motoristas experientes e capacitados. Compre a sua passagem e tenha uma excelente viagem. Atenção, senhores pais. A direção do Colégio Adnilson Batista dos Santos informa que o período de matrículas para 2023 será durante todo o mês de dezembro. Então, garanta a matrícula do seu filho na maior e melhor instituição escolar de toda a região. Confira nossa oferta de cursos. Educação infantil de 2 a 5 anos, nos períodos manhã e tarde. Ensino fundamental, anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, período tarde. Ensino fundamental, anos finais, do sexto ao nono ano, no período manhã. Colégio Adnilson Batista dos Santos, educando com a família. Uma instituição pertencente à Fundação Aquiles Batista dos Santos. Para todos os problemas, existe uma solução. Basta você encontrar a pessoa certa e na hora certa. Em Campos Sales, podemos contar com Geraldo Cientista. Espírita, médio, vidente e curador. Trabalha com jogos de búzios africanos, afastamento de cobras, mal-olhado e cura através da fé. Claro, com a ajuda de Deus e dos bons irmãos de luz. Geraldo Cientista, há 31 anos morando em Campos Sales. Atendendo de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. A Rua João Severo Cortês, 1518. Próximo ao Hotel Municipal. Telefone 99711-2120. Esporte! Olha o gol! Esporte na cidade! Na cidade! De volta aqui na nossa programação, nosso esporte na cidade, 11 horas 26 minutos aqui na cidade. Vamos falar do futebol internacional. Olha só, clube da Arábia Saudita apresenta Cristiano Ronaldo como reforço. Al Nasser, da Arábia Saudita, apresentou o atacante português Cristiano Ronaldo como reforço nesta terça-feira. O contrato vai até 2025, quando o craque terá 40 anos. Com ganhos de quase 200 milhões de dólares anuais, CR7 volta a ser o mais bem pago do esporte no mundo. Na coletiva de imprensa, Cristiano Ronaldo disse que se sente orgulhoso da decisão. Me sinto muito bem, me sinto muito orgulhoso por esta decisão na minha vida, na minha carreira. Meu trabalho na Europa está terminado. Venci tudo, joguei nos clubes mais importantes do mundo. Agora é um novo desafio. O Al Nasser lidera a Liga Saudita com 26 pontos em 11 jogos e volta a campo na próxima quinta-feira em casa contra o Al Ittihad. A expectativa é que Cristiano Ronaldo possa participar de alguns minutos da partida. Agora é uma grande oportunidade, não só no futebol, para mudar a mentalidade das novas gerações. Posso dizer que tive muitas oportunidades na Europa, em vários clubes, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, até em Portugal. Muitos clubes tentaram, mas escolhi esse clube para desenvolver não só o futebol, mas outras partes da sociedade. Sei o que quero e o que não quero. O acordo prevê ainda outros 5 anos de Cristiano Ronaldo como conselheiro do clube árabe. Vencedor 5 vezes do Bola de Ouro, CR7 completa 38 anos no próximo dia 5 de fevereiro. E pela primeira vez em mais de 20 anos de carreira, o craque vai atuar em um clube não europeu. Agência Rádio Web com informações internacionais, Rafael Silva. E Rafael Silva trazendo as informações, né? Portanto, aí, Dom Oliveira, já existia rumores sobre essa contratação, né, do Al Nassr, né, lá da Arábia Saudita. E é um valor, Dom Oliveira, que assustou todo mundo. Hoje é um dos jogadores mais bem pago do mundo, né, Dom Oliveira? Bom dia. Bom dia para você, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Júnior, o cara vai ganhar 200 milhões de dólares por ano, né? Vindo para o nosso real, ele vai ganhar 1 bilhão de reais por ano. Né? Por ano. Ei, rapaz. Pois é, esse é o Cristiano Ronaldo, com 37 anos, né, Dona? Vai jogar até os 40 anos lá, né? Incrível, né, rapaz? O Cristiano Ronaldo, que não tem uma tatuagem. Sim. Que não tem o cabelo pintado. Pois é, não toma refrigerante. Não toma refrigerante, não come doce e é doador de sangue. E é doador de sangue. Rapaz, como se cuida, né, Dona Vera? É. Bota um refrigerante e diz, não, traga aí um copo d'água, viu? Tem isso também, né? É. Ele gerou polêmica, né, no última... Ele tirou a Coca-Cola da frente dele, disse, não, traga uma garrafinha d'água aí. Ui, rapaz, numa coletiva, né? E a Coca era patrocinadora da competição, viu? Sim. Pois é, e que fez teve uma ótima participação na Copa do Mundo, né, Dan? Mas, felizmente, a sua seleção ficou pelo meio do caminho. Pois é, mas o cara é diferente do astro, né, mundial. Pena que já vai para o último contrato da carreira dele, né, Júnior? Mas quem não viu Messi e Cristiano Ronaldo, né? E também não viu outros, né, jogadores. Cada década tem jogadores que se destacam no mundo, né? Teve a época do Zico, do Maradona, aí teve do Ronaldo, do Ronaldinho, né? E agora foi a vez, né, do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? Aí vamos ver daqui pra frente quem vão ser as próximas estrelas aí nas próximas Copas do Mundo, né? Beleza, Dom Oliveira. Já que estamos falando em craque, Dom Oliveira, quem se apresentou hoje ao PSG foi o Lionel Messi, Dom Oliveira. Depois de ter aí as férias merecidas, né, o Lionel Messi está de volta após a conquista da Copa do Mundo com a Argentina e as merecidas folgas, né? O astro está de volta ao PSG, o jogador se reapresentou hoje, encontrou companheiros e iniciou os trabalhos para a sequência da temporada, né? Ao entrar em campo, o argentino foi reverenciado por todos os companheiros, além de membros da comissão técnica e funcionários do centro de treinamento do PSG. Messi recebeu um troféu em homenagem à conquista do título mundial, Dona Oliveira. Hoje, o clima era de festa lá no PSG, né? Muito bem reverenciado o Dieguito, o Lionel Messi, Dona Oliveira. Pois é, como é que os franceses vão recebeu o Messi depois que ele eliminou a França da Copa do Mundo. Imagina, viu? Ele joga lá, né? Agora você imagina, não é só isso. Você imagina ele olhar pro Mbappé, né, Dona Oliveira? É. Rapaz, você tirou o título da minha mão, rapaz. Sai daí, seu desfolgado. Você vai ter que aprender muito, viu? Pois é. Você só dá cascudo no Neymar, pois não, é. Viu? E Neymar, né? Ele olhar pra cara do Neymar e olhar pra cara do Mbappé, né? É. Na briga dos três, que levou a melhor foi o Messi, né, Dom? Pois é, rapaz. O Messi diferenciado, né? O Mbappé é um gigante, né? Mas, né? Você nunca consegue ganhar nada só. Futebol é equipe, né? Não é só 11, né? Tem 11, tem mais o banco, tem o treinador e os auxiliares do treinador, né? E o técnico da Argentina ganhou com o banco. Pois é, incrível, né, Dona Oliveira? Agora você fica imaginando o dono do PSG, né? Sabe, olhar para os lados lá e ter... Catar, né? É, rapaz. É um Sheik, né? Sheik. É o cara que tem os melhores jogadores do mundo, né, Dona Oliveira? Jogando na equipe dele, viu? Pois é. Então, pra onde cair esse darro título, né? É. Não foi à toa que essa Copa foi levada pro Catar, não, né? Foi, como a gente sabe que o futebol é cheio de corrupto, né? Sim. Foi mais uma vez que compraram a FIFA e levaram a Copa do Mundo lá pro Catar, né? O ex-presidente Joseph Blatt deve ter recebido uma grana preta, né? Também, né? Mas, no meu ponto de vista, o Catar foi muito bem, viu, gente? Bem, tudo bonito, estádio tudo bonito, transporte, né? Tinha uns problemas religiosos, né? Tem. Né? Lá a gente sabe que a religião, naquela parte ali, né? O Oriente Médio, ainda é um problema, principalmente para a mulher. Mas lá no Catar a mulher já pode mostrar o rosto, já evoluiu muito, né? Os outros países não pode, né? A mulher ainda anda com aquele véu cobrindo o rosto, né? Com certeza. 11 horas 33 minutos. Olha só, Dona Oliveira. A La Liga apresenta denúncias de racismo praticado contra Vinícius Júnior. Segura aí, já que ele falou em véu cobrindo o rosto. Sim. Você assistiu a virada do ano, né? Os shows da Globo? Pois é. Eu não assisti. Não acompanhei. Você perdeu. É? Chama a matéria. Daqui a pouco você vai me contar isso aí, Dona Oliveira. 11h34, olha só. La Liga apresenta denúncia de racismo praticado contra Vinícius Júnior. Apresentou duas denúncias por cânticos racistas praticados contra o atacante Vinícius Júnior. As ofensas ocorreram durante o jogo do Real Madrid na última sexta-feira contra o Valladolid pelo Campeonato Espanhol. Vinícius Júnior foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo e no trajeto para o banco de reservas, torcedores atiraram vários objetos contra ele e gritaram macaco, além de sons que imitam um animal. As denúncias foram feitas após a liga que organiza o Campeonato Espanhol investigar o caso através de imagens e sons publicados em fontes abertas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram vários xingamentos da torcida contra o brasileiro. Vini Júnior se manifestou no sábado sobre o assunto e reclamou que a La Liga não fazia nada. O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, declarou que o jogador brasileiro precisava se informar melhor. A agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Rafael Ferri. E Rafael Ferri trazendo as notícias, né? Uma coisa que ainda chama a atenção, né, Dona Vira? Que, infelizmente, é uma notícia que acaba viralizando no mundo todo, né, Dona Vira? Pois é, Júnior Moreno. A questão de racismo, Júnior, é um negócio que eu acho ultrapassado demais, né? Pois é, infelizmente ainda vem à tona, né, essas notícias que acabam incomodando ainda o mundo inteiro, Dona Vira. Pois é, rapaz. É um negócio absurdo, né? Não é que vive, né? 2023, né? A gente ainda falando sobre isso, né? Sobre isso, aí da racismo, não sei, até quando vai não, né? Não gosto nem de dar muita atenção pra essas coisas, viu? Mas, porque quanto mais a gente fala, mais piora, né? É, mais piora, verdade, viu, Dan? Um ponto aí que a gente fica triste, né, com essas coisas acontecendo. Ah, no Brasil não, não é só no Brasil, é no mundo todo. O mundo, né? A gente vê na Libertadores. Na Libertadores. É incrível como acontece, viu? Com certeza. Isso. 11h36, vamos dar uma faturada na volta. A gente volta falando de Copinha, né? Jogos que aconteceram ontem. Hoje tem mais jogos e vamos falar também dos preparativos das equipes para os estaduais. Esporte. Olha o gol! Esporte na cidade. Na cidade. Vem aí o segundo bingo dos amigos no Bar do Carlinhos, no Caldeirão. Será neste sábado, dia 28 de janeiro, a partir das 3 horas da tarde. Bingo de um terreno medindo 10 por 15, no sítio Caldeirão, localizado próximo à residência de Josiel Locações. É um terreno do jeito de construir, plano e com energia elétrica no local. Carpela por apenas R$30. Adquira a sua no carro de som ou nos vendedores autorizados. E após o bingo, tem música ao vivo com Bento Miguel, sonorização de Luiz do Paredão. Apoio, secretário Anderson Costa, Carlinhos do Caldeirão, André da Casa e Luz Construções e Fábio da Academia Flex. Realização Josiel Locações. Nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro, tem exame de vista na Ótica Brasil. Eu falei que segunda-feira, dia 16 de janeiro, tem exame de vista na Ótica Brasil. Agende sua consulta no fone WhatsApp 87999997624. A Ótica Brasil facilita sua vida na hora de trocar o óculos de grau. Faça seu exame dia 16 de janeiro e pague a primeira parcela só em março. Se preferir, pague à vista e ganhe 25% de desconto. Localizada na Avenida 7 de Setembro 276, Loja 2, no centro de Campos Salles. Ainda bem que podemos contar com o frigorífico São Luís, o mais completo do gênero. O frigorífico São Luís está com novas instalações, atendendo os altos padrões de higiene e dispõe de um atendimento especial. A sua diversidade em termos de produtos é total. Carne suína, bovina, carne de sol, frango, galinha caipira, peixe de várias espécies, frios em geral. E toda segunda-feira, o frigorífico São Luís realiza grande promoção em todo o seu estoque. Localizado na Avenida Francisco Ademar de Andrade, 716, em frente à Telemar, bem no centro de Campos Salles. Fones 9927-0050 e 9437-5968. Organização Cássio e Família. Arte Variedades. Tudo em decorações, plantas artificiais, arranjos, quadros, bolsas, perfumes e artigos para presentes. Você que é aposentado, venha fazer seu empréstimo consignado com rapidez e segurança. Fale com Rita Souza ou Daniele. Arte Variedades, Rua Valdemar Falcão, 484, Centro, próximo à Ótica Santo Onofre. Telefone 999-34-2775. Qualidade, venha pra autoescola Campos Salles. É a mais completa da cidade. Aprenda com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles é o seu lugar. Você vai gostar, vai aprender, vai chegar lá e conquistar a sua CNH. O maior índice de aprovação, o caminho certo pra sua habilitação. Campos Salles, categorias A, B e D, instrutores qualificados. Travessa Maria de Lourdes e Moraes, número 13, Centro, Campos Salles. Telefone 992974919. O caminho certo para a sua habilitação, a mais rápida da região. Autoescola Campos Salles. Esporte. Olha o gol! Esporte na cidade. Na cidade. Bye. de volta aqui na nossa programação, no nosso Esporte na Cidade, 11 horas 41 minutos aqui na cidade. Daqui a pouquinho tem o Jornal do Meio-Dia na apresentação de Dan Oliveira, os destaques do Jornal do Meio-Dia dessa quarta-feira, Dan Oliveira. Pois é, Júlio Moreno, o forró, né, no forró, nosso forró está de luto, né, morreu ontem aos 50 anos. A compositora Rita de Castro. É uma perda grande, viu, Dom Oliveira? Pois o forró realmente está de luto, né? A Rita de Castro, ouvi 500 muito, músicas de sucesso ela compôs, viu? De sucesso, viu? De sucesso. A primeira foi cantada por a Eliane em 1990, né? Sim. Eu lembro do forró da Nubão, tocava direto, né? O Brilho da Lua Sobre o Mar. Ei, né? Rapaz, essa é boa, viu? É, de 90. Aí, em 93... veio o segundo hino do forró, né? O primeiro é do Luiz Gonzaga, Asa Branca, o segundo é do Mastruz com Leite, Meu Vaqueiro, Meu Pinhão, composição da Rita de Cássia, né? Rita de Cássia. Aí os aviões do forró estouraram algumas músicas delas, né? Sim. É aquela, eu vou tomar porres por você, ei, né? Solange Almeida e Chão de Avião é dela, né? Pra gente voltar. É. É, para viver eternamente. É. E teve uma que é exclusiva, que ainda hoje é um hino demais, é a Saga do Vaqueiro. Saga do Vaqueiro. É um hino, viu, Dona Oliveira? É. Ainda hoje, quase toda semana o pessoal, ei, toca aí a Saga do Vaqueiro. Saga do Vaqueiro, né, rapaz. Então a Rita de Cássia, foram 500 músicas. Começou muito jovem, né? Sim. Eu tava vendo as histórias, né? Ela chegou nos anos 90, uma menina ainda, 18 anos. Na casa da Eliane, a Eliane já era famosa, né? Sim. Famosíssima a Eliane. Era Eliane, rainha do forró. A rainha do forró, isso. Né? Aí a Rita passou lá um dia na casa dela com um violãozinho, tocando e mostrando as músicas. E a Eliane gravou muitas músicas de sucesso da rainha aí, da Rita de Cássia, né? Então, o forró... Pois é. Eu vi todo mundo aqui do estado do Ceará, políticos, né? De Capitão Wagner, a Isolda, todo mundo com mensagem, porque realmente foi uma perda irreparável para o forró. Com certeza. E muito jovem. Muito jovem. 50 anos, né? Pois é. Eu lembro que a gente tocava muito aqui música dela, Rita de Cássia Redondo, que era irmão, né? Sim. E banda Som do Norte. Som do Norte, pois é. Além de ter carreira solo, compôs aí para Mastruz, Mel com Terra, Cavalo de Pau, entre outras bandas, né? É, Aviões do Forró. Aviões do Forró. Parece que cantores nacionais, muitos gravaram música dela, viu? Era realmente uma mente brilhante, né? Júnior, agora vamos para os casos, né, que não deveria acontecer, mas acontece. Sim. Preso em Araripe, pai suspeito de estuprar filha de 7 anos. Puxa vida, viu? Aí outra aqui, viu? Pai é agredido com um golpe de roçadeira pelo próprio filho. Foi tudo aqui no Cariri, viu? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? A área policial é brinquedo não, viu, Júnior? Muitas notícias. Pessoas que trabalham na delegacia de polícia civil, a pessoa pode até achar, trabalhar na polícia civil deve ser muito bom. Mas também pega cada caso, viu? É trabalho delicado aí, viu, Dom? Cada caso, o pessoal que trabalha na civil, né? Com certeza. Complicado. Aí, o que é mais complicado no caso desse? Você sabe que presos não aceitam esse tipo de coisa, estupro. É um tipo que preso não aceita. Verdade. Aí, a pessoa é detida para averiguação, né? Já pensou, se não for verdade, de vazar uma história dessa dentro do presídio? Não dá certo, né? É. Então, é muito cuidado. Ele não divulga o nome, não divulga o endereço, porque pode ser que seja uma denúncia falsa e aí complica tudo. A pessoa pode até perder a vida, viu? Então, é muito complicado o trabalho da polícia, né? Com certeza, Dona Oliveira. 11 horas 45 minutos, então fica ligado dentro do Jornal do Meu Dia, na apresentação de Dão Oliveira. E teve o prefeito de Maurité, João, que renunciou. É sério? Dois prefeitos renunciaram ontem, viu? participou de Mauriti. Sim. E teve uma prefeita lá, acho que foi de Santa Catarina. Ela disse que se Lula ganhasse, ela renunciava, pois a danada é de palavra. Rapaz. Renunciou. Por conta disso, Dom Limeira? Por conta disso, né? Rapaz, enquanto tinha uma ministra, de ex-ministra de Bolsonaro, que estava lá abraçando Lula, viu? Não, cada notícia dessa que você divulga aqui, Dom Limeira, eu fico, assim, pra mim é surpresa, né? Rapaz. Quando você acha que já ouviu já tudo... Já ouviu tudo, né? Mas não. A mulher é chata. Ah, que nem diz MM Filho, tá chatilhada. Tá chatilhada. Chatilhada, viu? Ei, rapaz, viu? Fica ligado aí dentro do Jornal do Meio Dia, as principais informações com o Dão Oliveira. Dão Oliveira, vamos continuar falando aqui, agora vamos falar do seu Flamengo. Com o Flamengo na disputa, a FIFA confirma datas do Mundial e o chaveamento será dia 13, Dão Oliveira. A FIFA divulgou hoje as datas do Mundial de Clubes no Marrocos, que terá a presença do Flamengo, campeão da Libertadores, e será disputado entre os dias 1º e 11 de fevereiro. O sorteio do chaveamento será feito no dia 13. As semifinais serão nos dias 7 e 8 e a grande decisão no dia 11, né? Na entrevista de apresentação do técnico Vitor Pereira, na terça, a diretoria do Flamengo informou que o planejamento é viajar para Marrocos na noite do dia 2. Na publicação desta quarta, a FIFA não divulga a cidade das partidas semifinais e da final, mas o clube trabalha com a informação de que sejam, respectivamente, em Tanger e Rabat. Portanto, aí, as datas, o Al-Hali e o Auckland City se enfrentam por uma vaga na segunda fase, e já tem o Al-Hilal e também os vencedores da segunda fase que vão para as semifinais. Etapa que já tem Flamengo e Real Madrid garantidos. Portanto, aí o Flamengo já nos preparativos e já de olho também no jogo contra o Palmeiras no dia 28 desse mês, né, Dom Oliveira? Pois é, o Vitor Pereira vai testar o time. Ele disse que não vai mudar muito o time que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Vai implementar alguns métodos dele no time, mas não vai mudar. E vai jogar agora da rodagem no Campeonato Carioca aqui. A gente achava que o Flamengo ia jogar com time sub-20, misto, mas não. O Vitor Pereira vai dar rodagem, porque ele acha esse jogo contra o Palmeiras já um jogo importante, né? Com certeza. Então só tem aí do dia 12 a estreia pro dia 28. 15 dias aí para trabalhar o time, né? É isso. Formar um time que vai jogar contra o Palmeiras e já viaja logo em seguida para Marrocos para a disputa do Mundial, né? Inclusive o Flamengo vai adiantar já um jogo da quinta rodada da Taça Guanabara, né, Dom Vira? Esse jogo vai vir pro dia 12. O dia 12, né? O campeonato começa dia 15, mas o Flamengo já vai jogar dia 12, um jogo antecipado, que é o período que vai passar lá no Marrocos, né? Ok. 11h49, vamos dar uma faturada. Na volta, a gente volta falando do futebol local. Esporte. Olha o gol! Esporte na cidade. Na cidade. Arte e variedades. Tudo em decorações, plantas artificiais, arranjos, quadros, bolsas, perfumes e artigos para presentes. Você que é aposentado, venha fazer seu empréstimo consignado com rapidez e segurança. Fale com Rita Souza ou Daniele. Arte e variedades. Rua Valdemar Falcão, 484, centro, próximo à Ótica Santo Onofre. Telefone 999-34-2775. Ainda bem que podemos contar com o frigorífico São Luís, o mais completo do gênero. O frigorífico São Luís está com novas instalações, atendendo os altos padrões de higiene e dispõe de um atendimento especial. A sua diversidade em termos de produtos é total. Carne suína, bovina, carne de sol, frango, galinha caipira, peixe de várias espécies, frios em geral. E toda segunda-feira, o frigorífico São Luís realiza grande promoção em todo o seu estoque. Localizado na Avenida Francisco Ademar de Andrade, 716, em frente à Telemar, bem no centro de Campos Sales. Fones 99270050 e 9437-5968. Organização Cássio e Família. Nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro, Tem exame de vista na Ótica Brasil. Eu falei que segunda-feira, dia 16 de janeiro, tem exame de vista na Ótica Brasil. Agende sua consulta no fone WhatsApp 87999997624. A Ótica Brasil facilita sua vida na hora de trocar o óculos de grau. Faça seu exame dia 16 de janeiro e pague a primeira parcela só em março. Se preferir, pague à vista e ganhe 25% de desconto. Localizada na Avenida 7 de Setembro 276, Loja 2, no centro de Campos Salles. Esporte. Olha o gol! Esporte na cidade. Na cidade. De volta aqui na nossa programação, no nosso esporte na cidade. 11 horas 52 minutos aqui na cidade. No programa Esporte na Cidade, futebol local. Futebol local, vamos com Dinamite. Alô, Dina, bom dia. Opa, muito bom dia, meu nobre amigo Júnior Moreno, Oliveira, amigos ouvintes do programa Esporte na Cidade. Eu sou Dinamite, falando aqui do Cratinho de Açúcar, galera, onde eu já fiz 4 horas de hemodiálise, que nem vocês sabem que eu faço segunda, quarta e sexta-feira. Quero agradecer o Papai do Céu, meu padrinho Padre Cício, estou bem. Quero agradecer também o pessoal católico que ora e reza por mim. Vamos falar agora, Júnior, do Nova Roma. Lembrando os amigos desportistas, que hoje, quarta-feira, se Deus quiser, lá no Dojão, é o nosso primeiro treino da semana, galera. Já avisando, Júnior, amigos ouvintes, um amistoso. Se Deus quiser, quando for na amanhã, eu divulgo no Esporte da Cidade, porque o Nova Roma vai jogar. E na oportunidade, Júnior, amigos ouvintes, mandar um alô para o vice-prefeito de Campos Salles, que está ouvindo o programa Esporte na Cidade, o amigo Coronel Hermes, mandar um alô para o Luiz Pérez no posto. Petrobras, gasolina de qualidade. Manda um alô para o amigo Inocêncio na Armilhão do Norte. Manda um alô para seu Nevicente e Olavinho na Serra Velha. Manda um alô também para os amigos das cidades vizinhas que estão ouvindo o programa Esporte da Cidade. Vocês também do CITA. Onde você esteja ouvindo, a gente fica feliz e agradece, tá bom? E na oportunidade, Júnior, amigos ouvintes, desejar a todos vocês que seja uma quarta-feira abençoada por Deus e uma semana de tudo que for bom para todos nós. Valeu, Júnior, valeu, Dan, valeu, galera, valeu, amigos. Valeu, Dinamite. A explosão da informação está no Cariri, Dom Oliveira. Pois é, Júnior, eu estava comentando com você, uma viagem no Cariri cansa, né? Com certeza. Aí para quem vai... Três vezes por semana, né? Pois é, subir a serra, né, Dom Vila? É. Pois é, a rapaz. Pessoa indo de carro próprio, não, né? Porque você vai na velocidade que quer, sai a hora que quer, para onde quer, né? Volta a hora que quer. Agora você de ônibus, né, velho? Aí não dá. De Topic, né? É brabo, né? É brabo. Dom Oliveira, uma eternidade a viagem. É isso. Dom Oliveira, futebol local, por enquanto, só Dinamite, né? Trazendo as informações, ficamos aí na expectativa. Em breve aí, vim aqui até o programa, o nosso amigo CC, né? Para que possa trazer o calendário esportivo, é o calendário anual da Secretaria de Desporto, para que a gente possa, né, já divulgar também o desporto aqui do nosso município, Dom Oliveira. Pois é, João, ano passado o esporte aqui do Campos Salles, né, foi o esporte aqui, o futebol em si, foi bastante movimentado, viu? Muito. Aí para esse ano a gente não sabe se vai manter o mesmo ritmo, né? Mas uma coisa, o Moraizão terminou, né? Bem, não sei se ele vai parar para fazer algum reparo, né? No gramado, mas o trabalho que foi feito no início do ano passado deu certo, viu, João? Com certeza. E assim, se der uma parada até o mês de março, abril, É normal, né, Dom Oliveira? Para que possa ser feito alguns reparos, né? Porque, para quem não... Tinha alguma parte do campo pelada, Júnior? É, um pouco, né? Lá na trave que vai para o bairro Alto Alegre. Tem uma dificuldade ali de... Pra realmente nascer o gramado. O gramado, né? E eu acredito, devem trabalhar essa parte aí. Mas os demais, Dom Oliveira, o campo muito igual, a drenagem muito boa. E manteve, né? Mesmo com a competição que estava tendo, com muitos jogos, terminou a competição ainda com um gramado verde, né, Dom Pedro? Beleza, isso é bom, né? Muito. É isso. Deve dar uma parada aí para que faça alguns reparos e aí começar o campeonato do município, que é tradicional aqui no município de Campos Salles. Pois é. Agora, se você quer comprar um terreno lá no município de Salitre, né? Nós estamos aqui vendendo. É um terreno aí de 4,5 tarefas. Fica ali na saída do bairro Alto Alegre, sentido ao Sítio Cerveja, viu? A 5 minutinhos do centro de Salitre. Um terreno bom, viu? Pra você fazer aí a sua chácara, né? Mais informações no WhatsApp 88999432652. Vou até repetir aqui o WhatsApp. É o 88-9943-2652, aí um terreno de 4,5 tarefas, ali na saída do bairro Alto Alegre, sentido Sítio Cerveja, na zona rural de Salitre, Júnior Moreno. Ok, Dom Oliveira. Dom Oliveira, agora vamos falar de Copinha, né? Algumas equipes já estreando, né? Jogos, tem jogos todos os dias, inclusive tem jogos acontecendo nesse momento. Como são muitos jogos, a gente vai destacar aqui alguns que já começaram. Por exemplo, o Palmeiras estreou ontem com vitória diante do Juazeirense. Teve nesse mesmo grupo, né, a equipe do Rio Preto, venceu o América de São Paulo 1-0. Teve a Chapecoense estreando com vitória também, 2-1 para cima da Inter de Minas. O Mirassol 3-1 para cima do ABC, aliás, do União ABC. O Náutico perdeu na sua estreia para o Real Ariquemes. A Portuguesa também estreou com derrota para o Tanabi. Quem foi também que estreou aqui? O Avaí. O Avaí estreou com derrota, perdeu para o Ceilândia 3-1. Atlético Paranense goleou na estreia o CEP de Picos, 4-1. O Barretos 2-1 no São Bento. Guarani de Campinas 4-1 na equipe de Francana. O Grêmio estreou com empate 0-0 contra o Cruzeiro de Alagoas. O Cuiabá estreou com derrota para o Paraupebas. O Velo Clube 2-1 na equipe do Tupã. Sport 2-0 para cima do Volta Redonda. A equipe da Inter de Limeira empatou com o Comercial de São Paulo. Ferroviário 2-1 no Parque Clube. O Corinthians goleou na estreia também, goleou o Zumbi 4-0. O Goiás 1-0 também, estreando com vitória contra o Grêmio Paguemenos. E o Atlético Guaratinguetá estreou também contra o Gama 2-1. Continua, o Fluminense também venceu ontem na sua estreia. O Novo Horizontino 2-0 também para cima do União Suzano. O Figueirense estreou com derrota diante da Vitória da Conquista. A equipe, vamos ver aqui, Dom Oliveira, quem estreou também com vitória, o Flamengo de São Paulo, né? O Flamengo de São Paulo estreou com vitória diante do Guarulhos. O Coritiba, 2-0 para cima do São José do Rio Grande do Sul. Além do Botafogo do Rio de Janeiro, que estreou contra o Pinheirense 4-0. Continua a rodada, o Oeste ainda vai estrear, as demais equipes. Nesse momento tem Atlético Mineiro que está jogando, né? O Vasco estreia hoje também às 19h30, além do Fortaleza, que estreia às 15h30. Além de outras equipes que estão aí na competição, ainda vão estrear. São 124 equipes, né? 124 equipes, dividido aí em 32 grupos de 4, Dom Oliveira. Pois é, Júnior Moreno, é muita gente, né? Nessa primeira fase, aí vai para as fases de mata-mata. Aí vai rápido, né? Com certeza. O Flamengo, Júnior, empatou na estreia com o Floresta aqui do Ceará em 0-0, na segunda-feira à noite, viu? Isso, o Flamengo também já estreando com vitória, né? Das 124, né, já passando essa fase, classifica dois, né, Dona Vera? Dois de cada grupo, dois, né? De cada grupo. Aí fica 62, né? 62. Aí depois vai para 31, né? Aí não, aí entra. Aí parece que deve entrar outra aí, né, Dona Vera? Deve ficar 64, porque 64. Vai para 32. Isso. Né? Sim. E 32, aí... 16, 8, 4. Acaba. Pois é, uma coisa é certa. Vai ter que acabar dia 25 de janeiro. Aniversário de São Paulo. Aniversário, né? De São Paulo, viu? 12 horas e 1 minuto. Mais alguma informação por aí, Dom Oliveira? Não, Júnior Marino, a gente volta daqui a pouquinho dentro do Jornal do Meu Dia, com os destaques da política, da polícia, da economia, né, Júnior? Sim. O ministro da Justiça está meio invocado com esse aumento de gasolina que aconteceu, Júnior. É mesmo? É. Porque ele disse que não aumentou, a Petrobras não aumentou, não aumentou o imposto, não aumentou nada e a gasolina aumentou. Ele vai procurar saber o que aconteceu para que a gasolina subisse, né? No calado da noite. É, né? Eu acho que esperavam o Lula não renovasse, né, aquele decreto do Bolsonaro, dispensando os impostos federais, né? Certo. Aí se adiantaram e acabaram aumentando o preço, aí o Lula manteve, né? Manteve a mesma política que o Bolsonaro tinha feito. Aí eu não sei como é que vai resolver daqui para frente, mas por enquanto subiu. Aqui nossa cidade subiu um pouco. Aqui era 69, né? Era 5,69, subiu 30 centavos, né? Para 5,99. Agora teve lugar aí que subiu muito. Um lugar que era barato e subiu muito mesmo aí o preço da gasolina. Aí, né? Vamos ver o que aconteceu. Se baixa, se não baixa. Pra subir é fácil, agora pra voltar a pouco dá um trabalho danado. Imagina, viu? 12 horas e 2 minutos, olha só, Dona Ira, fala aqui do torneio do nosso amigo Jonas, né? No próximo domingo, dia 8, lá no sítio Varzinho, acontece o torneio a partir das 2 horas da tarde. Equipes confirmada: Santa Maria, o time do Vito da Aparecida, o time do Rivaldo, o time do Anderson da Margarida. Portanto, 4 equipes confirmadas. O troféu é um carneiro tamanho G. Organização Jonas e pede que as equipes cheguem cedo para começar o torneio valendo um carneiro tamanho G, Dona Oliveira. É, tá nóis, né? Aí, do jeito que leite tá caro, não pode ser carneiro que ainda toma mamadeira, não. Tá caro, não tá, Dona Oliveira? Rapaz, R$4 um litro de leite? É, por aí. Viu? Por aí, né? É, leite de vaca, né? O leite de leite caixa, de vaca, é. Leite de caixa tá quase R$8. Viu? Pois é, leite de pacote... Nem se fala. Entre 28, 30, 40, depende de quantos gramas for, né? Com certeza, né? 12 horas e 3 minutos, fiquem com as últimas do esporte. Logo em seguida, Dan Oliveira e o Jornal do Meio-Dia. Agora, as últimas do esporte. As informações do mundo da bola. De volta às últimas do esporte no seu rádio, trazendo mais informações sobre o mundo da bola. As últimas do esporte. O Atlético de Minas anunciou mais um reforço para a temporada 2023. O clube assinou o contrato com o lateral direito Paulo Henrique, de 26 anos, que estava no Juventude. É a quarta contratação oficial do Galo. Paulo Henrique assinou até dezembro de 2024. As últimas do esporte. O Atlético de Goiás acertou mais uma contratação para a temporada de 2023. Trata-se do zagueiro Iago, de 23 anos, que estava no Lajeadense, do Rio Grande do Sul. Ele chega com uma aposta para ser observado principalmente no Campeonato Goiano. As últimas do esporte. São Paulo e Atlético de Minas chegaram a um acordo para a liberação imediata do meio Igor Gomes, que já tem um pré-contrato com o clube mineiro. O jogador deve viajar a Belo Horizonte nos próximos dias. Igor Gomes tem contrato com São Paulo até março e já tinha assinado um pré-contrato com o Atlético de Minas. Com o acordo entre os clubes, os paulistas permanecerão com 10% dos direitos do jogador e terão direito a parte da receita de uma venda futura. As últimas do esporte. O Inter tem interesse e está negociando as contratações dos colombianos Gustavo Cuejar e Juan Fernando Quintero. Cuejar pertence a um clube da Arábia Saudita, enquanto Quintero está sem clube desde que terminou seu contrato com o River Plate. Cuejar, de 30 anos, é um pedido do técnico Mano Menezes. O Inter já teve uma conversa com o jogador apresentou valores e projeto e recebeu sinal positivo para avançar. Falta a oficialização de uma proposta ao clube saudita, que tem contrato com o jogador até julho de 2024. Já Quinteiro, de 29 anos, está sem clube desde o encerramento do seu contrato com o River no fim do ano. O Colorado procurou o staff do jogador, que manifestou interesse em jogar no Beira-Rio. Tô de volta amanhã trazendo mais informações sobre o mundo da bola aqui nas últimas do esporte. Uma ótima quarta-feira, abração do Deluca, fiquem com Deus e até a próxima, valeu. As informações de dentro e fora do campo. Para você, torcedor. As últimas do esporte. Você que vai se casar, visite antes o Cantinho das Noivas e Variedades. Lá você vai encontrar uma diversidade em vestidos para aluguel, onde você poderá fazer a escolha certa e vai te deixar uma noiva belíssima e elegante. Na loja Cantinho das Noivas e Variedades, você encontra também vestidos para daminhas e madrinhas, ternos e blazers para o noivo e convidados. E tem mais, lá você vai encontrar até as alianças. A loja Cantinho das Noivas e Variedades dispõe também de anel de formatura, perfumaria, brinquedos, bolsas, mochilas e grande variedade em utensílios para o lar, cama, mesa e banho. Tudo isso e muito mais só na loja Cantinho das Noivas e Variedades de Araripe, aguardando você para conferir as novidades. Localizada na Rua do Comércio 71, em Araripe, próximo à Praça das Topiques. Telefone 992787074 ou em nossa filial em Campos Sales, na Rua Valdemar Falcão 432, vizinho à Farmácia Norões. Telefone 99493-3811. Organização Zelma, Franskinho e Neide. Você sintoniza. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção-geral, Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Informação séria. Notícia verdade. Os fatos reais, da forma como eles acontecem. Rádio Jornalismo de Credibilidade. Começa agora o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Campos Salles, meio-dia, 8 minutos. Ministro do Desenvolvimento Agrário diz que desafio é acabar com a fome no Brasil. O governo avalia mudanças nas reformas trabalhistas e da Previdência. O ministro assume comunicação de Lula e promete combate às fake news. Imposto de renda defasado faz trabalhadores pagarem mais esse ano. Dólar em alta e bolsa em queda, o que o mercado quer do novo governo. Jornal do Meio-Dia. Os fatos reais, da forma como eles acontecem. Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Está começando o Jornal do Meio-Dia. Morre a cantora e compositora Rita Bicássia. Já vamos falar, né, dessa grande perda para a música brasileira, em especial o nosso forró. Começando com os destaques da área policial, uma ossada humana foi encontrada por volta das 10h30 de ontem no Matagal, no sítio Poeiras, na zona rural de Brejo Santo. Nas imediações, a carteira de identidade em nome de Pedro Rafael Martins Ribeiro, 34 anos, que morava no bairro René Lucena, naquele município. Além disso, a calça jeans e uma blusa vermelha, roupas que Rafael vestia quando desapareceu, há cerca de um mês após uma briga durante festa num bar em Brejo Santo. Ele respondia por procedimentos criminais, por lesão corporal, furto, violência doméstica e um estupro quando foi preso em flagrante no dia 11 de abril de 2017 naquele município. foi o primeiro homicídio deste ano em Brejo Santo e o quinto na região do Cariri. Ano passado, Brejo Santo foi o terceiro colocado no Cariri, junto com Missão Velha, em número de homicídios, com 11. Um a mais em relação a 2021, e sendo superado apenas por Juazeiro, que teve 76 e Crato, 45. Nessa segunda-feira, dia 2, completou um mês em relação ao último homicídio registrado em Brejo Santo. Por volta das 18 horas daquela data, o jovem Jonathan Pereira Simplício Soares, de 20 anos, foi morto a tiros na Vila Feliz, na zona rural do município, perto da rodovia que dá acesso a Porteiras. Um agricultor de 54 anos, identificado como Severino Cavalcante Figueiredo, foi lesionado a golpe de roçadeira pelo próprio filho em Milagre, na região do Cariri. O crime aconteceu na noite de segunda-feira no sítio Taboquinha, zona rural daquele município, onde residem vítima e agressor. O destacamento policial militar de Milagres tomou conhecimento do ocorrido por volta das 23h10, através de ligação telefônica de uma enfermeira do Hospital Nossa Senhora dos Milagres. Segundo a PM, a profissional de saúde informou que Severino teria dado entrada naquela unidade de saúde com lesão na cabeça, causada por um objeto corpo-fundente, e que motivou a solicitação da presença policial. A composição militar, composta pelo Cabo Dias, Saudade Silva, Ulisses e Nogueira, se dirigiu à unidade hospitalar, onde apurou que a vítima teria sido agredida pelo filho. O também agricultor José Carlos de Lima Souza, de idade não informada, que usou uma roçadeira para lesionar o pai na cabeça e depois empreender fuga para o lugar ignorado. De acordo com informações médicas, o policiamento foi informado que o paciente seria transferido para o hospital, para um dos hospitais de Barbalha, já que o mesmo se encontra com 3 cortes profundos no crânio, que motivou a transferência. Diante disso, os policiais fizeram diligências a fim de encontrar o suspeito, mas sem lograr êxito até o fechamento dessa matéria. Aí foi o filho que tentou matar o pai. Agora, pai acusado, né, de estuprar filha. Um homem de 47 anos foi preso na manhã de ontem no município de Araripe. É isso mesmo, viu? Sob suspeita de crime de estupro ao vulnerável. A reportagem do site Miséria divulga apenas as iniciais, né? CPS, do mesmo, para proteger a identidade da suposta vítima, que é uma filha dele. A prisão aconteceu por volta de 11 horas da manhã, na zona rural, né? Por uma patrulha do destacamento militar de Araripe, comandada pelo sargento R. Costa. Ele é suspeito de estuprar a filha, desde que a menina tinha 7 anos de idade até hoje. Ela está pré-adolescente com 12 anos, a qual foi submetida a exame sexual. Os PMs atenderam a ocorrência de ameaça do mesmo contra a sua companheira e tomaram conhecimento das suspeitas do estupro. Após a autuação na Delegacia de Polícia Civil de Crato por ameaça contra a esposa, ele foi submetido a exame cautelar na Perforce do Cariri e recolhido à cadeia de Juazeiro, estando à disposição da Justiça. Agora a Polícia Civil vai investigar denúncias de estupro. É. Mais um caso daqueles que a gente chama cabeludos, não é? Em vídeo publicado nas redes sociais, uma cliente de uma rede de supermercado em Juazeiro do Norte denuncia o estabelecimento por suposta venda de alimentos estragados. Segundo ela, o produto estava à venda por R$ 8,99 no supermercado Diniz, localizado no bairro Aeroporto. Nas imagens, a consumidora mostra uma embalagem de linguiça calabresa infestada por lavras, conhecidas popularmente como tapurus. Ela disse, em pleno ano novo, no Diniz, aqui do aeroporto, isso aqui é bicho, gente. Misericórdia, denunciou a consumidora. Você vê, supermercado famoso, né? Vendendo aí linguiça, né? Com estragada, né? Negócio realmente complicado. E tem mais. Às 12 horas, mais 15 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Mulher morre no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro, após ser empurrada e cair durante discussão num bar. Empurraram a mulher, ela caiu, bateu a cabeça e veio a óbito. Uma mulher morreu na noite de ontem em um dos leitos do Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. E o caso deve ser investigado sob a ótica de um homicídio culposo. Trata-se da doméstica Bárbara de Melo Santana, de 40 anos. Ela que morava na rua Dom Bosco, bairro Franciscano, em Juazeiro, e teve o óbito confirmado por volta das 23 horas de ontem. Ela foi socorrida pelo SAMU após ser empurrada na noite da última quinta-feira, dia 29, e cair batendo com a cabeça no asfalto. O caso aconteceu em frente ao conhecido Bar do Edmundo, que funciona na rua São Domingos, no centro de Juazeiro. Ela costumava ingerir bebidas alcoólicas e tinha acabado o namoro com um homem apelidado por China. Porém, costumava sair à procura do China nos bares que este frequentava. Naquela noite, chegou embriagada ao bar do Edmundo e passou a discutir com o China, o qual tentava reatar o namoro. Ele estava na calçada e adentrou, né, o bar, quando Bárbara tentou acompanhá-la, e uma pessoa identificada apenas pelo apelido de Júnior interveio. Este teria sido agredido com um tapa pela mulher e tentou se livrar da mesma, empurrando quando a mulher perdeu o equilíbrio e caiu batendo a cabeça no chão, né? Ela desmaiou e foi socorrida pelo SAMU para a UPA Limoeiro. Bárbara terminou transferida ao Hospital Regional com suspeita de traumatismo craniano. Após passar pela sala de reanimação, a mesma foi conduzida a uma das UTIs do hospital. Ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu 5 dias depois. O corpo de Bárbara está sendo velado no Centro de Velório Paraíso da Paz, na Avenida Ailton Gomes, 1082, no bairro Franciscanos, com sepultamento previsto para quinta-feira no Cemitério do Socorro. China e Júnior deverão ser intimados a comparecerem à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimento sobre o fato. Pai, é. Do nada acontece aí uma morte, né? E o Júnior não tinha nada a ver com isso, né? Não tinha nada a ver com isso, entrou na história de gaiato e agora poderá responder por homicídio, né? Eita, não é? Fazer o quê, né? Aquela coisa. É você estar no lugar errado, na hora errada. 12 horas mais 18 minutos. Na noite desta terça-feira, morreu em Fortaleza a cantora e compositora de forró Rita de Cássia. Ela tinha 50 anos e estava internada na unidade de terapia intensiva UTI e um hospital particular da capital. A artista era conhecida por ser a compositora de clássicos do gênero como Meu Vaqueiro, Meu Peão, Saga de um Vaqueiro, entre outros. Ela vinha tratando de uma fibrose pulmonar, doença caracterizada pelo surgimento de cicatrizes no tecido do pulmão, tornando-o endurecido. As pessoas acometidas por esse quadro têm a capacidade de respiração consideravelmente afetada. Natural de Alto Santos, no Ceará, a compositora consagrou-se no meio forrozeiro na década de 90, quando firmou parceria com a banda Mastruz com Leite. Suas letras tornaram-se nacionalmente conhecidas. Rita de Cássia também era cantora e atualmente estava em carreira solo, né? Ela que muito tempo fez dupla aí com seu irmão Redondo. Era Rita de Cássia, Redondo e banda Som do Norte. Ela tem também aí alguns CDs acústicos, né? Voz e violão, né? A grande perda aí de uma compositora do forró romântico cearense, né? Mais de 500 músicas deixou aí, né, gravadas a Rita de Cássia. Mas não tá fácil pro forró não, viu? O cantor de forró, o Wallace Arraes, natural do Iguatu, sofreu um acidente de carro na manhã de ontem. O veículo em que o artista estava colidiu com uma caminhonete na saída de um município do interior de Aracaju, em Sergipe. As informações são do colunista Léo Dias, do portal Metrópolis. No veículo estava o cantor e a namorada do artista, o irmão dele e o motorista. Segundo Alice, nenhum dos ocupantes do carro ficou ferido, apesar do forte impacto da colisão que destruiu a frente do automóvel. O forró tem que rezar e fazer como a Cátia se lembra, né? Entrar no mar de porcos logo no primeiro dia do ano para espantar o negócio aí que anda feio, né? 12 horas mais 20 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Os fatos reais da forma como eles acontecem. Ministro do Desenvolvimento Agrário, desafio dele, né, é acabar com a fome, erradicar a fome no Brasil. Aí é o sonho de todo presidente, né? O novo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo...